boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast curto e gostosinho do Portal do Chimichangas. E esse episódio aqui, que eu estou empolgadaça pra fazer há um tempo, vai ser sobre o final de The Last of Us 2 e as teorias pro futuro da franquia, né? E eu não estou sozinha neste episódio, eu estou aqui com o queridíssimo Lucas Kevin, formado em desenvolvimento de jogos, desenvolvedor front-end e muito nerd e assinante aqui também do Cantinho da Pá. Olá, Lucas! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E vim aqui participar do programa da Pá para falar um pouquinho sobre as nossas hipóteses, né? Sobre como seria um The Last of Us Parte 3. Exato! Mas fiquem tranquilos que a gente vai também dar um contexto para vocês e já esperem muito spoiler aqui, ok? Então, quem não jogou The Last of Us 2, eu acho que você não vai entender muita coisa desse cast, porque a gente vai focar mesmo no final, né? Todas as mensagens do jogo e como que a Naughty Dog aí vai fazer os possíveis, os próximos, na verdade, né, jogos da franquia. Mas antes de a gente entrar nesse tema, galera, como sempre, eu vou avisá-los do projeto de contribuição do Cantinho da Pá, né, se você quiser ajudar financeiramente esse projeto, é só entrar no PicPay Assinaturas ou no Apoia-se, tá? Ambos, se você procurar lá Cantinho da Pá, você vai ver todos os planos, todas as informações a respeito desse projeto, para fortalecer também a criação de conteúdo relevante, né, no meio da cultura pop, e por isso mesmo que a gente já bateu duas metas, né, o texto de pirataria eu já comecei a escrever, finalmente, aê, depois de ler tanta coisa, comecei realmente a separar as coisas e escrever, já escrevi toda a introdução, agora já vai ser massa, já tem muita coisa pra escrever, muita coisa pra informar vocês, e a outra meta também já foi batida, né, que é da pós-verdade, esse ainda não comecei, galera, vamos com calma aí. Mas caso você tenha alguma dúvida a respeito desse projeto de contribuição, ou mesmo aqui do cast, queira mandar alguma mensagem, é só mandar no e-mail contato@chimichangas.com.br ou mandar uma DM no Twitter, no meu Twitter, né, que é o @conitipa, com um H no final. E como sempre, eu vou falar o nome dos assinantes, né, dos planos Mimos 1.0, 2.0 e 3.0. O Lucas, como está aqui como convidado, ele é um dos assinantes, tá? Então eu não vou falar o nome dele novamente, mas vou falar o nome dos outros. Sendo eles Felipe da Paz, Iago Badaró, Mikael Bueno, Mauro Weber, Bruna Komatsu, Marcelo de Oliveira, Larissa Kaori e Lucas Costa. Agradeço imensamente vocês, seus maravilhosos. Agora vamos pro cast. Olha, vou falar a verdade, Lucas, a gente já papeou muito sobre The Last of Us, né? Nas nossas empreitadas de joguinhos, conversas aleatórias. Bastante mesmo. E já tem um tempo que o jogo saiu, né? Já tem muita coisa, a gente sabe que tem muito gameplay por aí, pra quem quiser assistir, né? Não tem o PlayStation e tudo mais, pode assistir gameplay, tem no YouTube, tem na Twitch, tem no Facebook, vixe, um monte de gente já fez gameplay do jogo. Galera fazendo speedrun. Exatamente, não é segredo pra ninguém. Descobrindo várias coisas, detalhes, algumas coisas um pouco mais complicadas de completar ou de descobrir no jogo, são... Tem vários lugares Isso. Que você pode encontrar gameplay hoje em dia. E outra, o gameplay gigantesco, né? É bom a gente deixar aqui. Acho que é um dos maiores jogos, velho, que eu já acompanhei. É muito grande, é muita coisa pra fazer. E você joga com dois personagens ainda. Então, mano, são muitas horas de divertimento, de tristeza, sofrência, e enfim. Então, esse cast ele não vai ficar se tratando exatamente sobre isso, tá, galera? Porque se a gente ficar entrando muito nessas questões mais de jogabilidade, de técnica, gameplay, que o pessoal tem mais facilidade de achar essas coisas, a gente vai ficar umas 3 horas aqui e se pá mais. Então, justamente por isso que a gente resolveu fazer um cast sobre o final da história, né, de The Last of Us 2, que, puta merda, foi muito impactante. Foi uma das coisas que eu fiquei extremamente emocionada, cara, né, no meio dos games. E o final de The Last of Us os dois, ele deixa muitas, muitas coisinhas na nossa cabeça, muitas, muitas ideias, teorias, e do tipo, e aí, mano, o que que vai ser da Ellie? O que que vai ser da Abby? O que que vai ser da franquia de The Last of Us 2? Então, justamente pensando nisso, eu falei assim, mano, por que que a gente não faz um cast, né? A gente não tem tantas mídias, tantos conteúdos a respeito exatamente da história, né, de The Last of Us, porque o jogo é incrível, né? O visual do jogo, o gráfico do jogo é absurdo, o gameplay é absurdo, a jogabilidade é absurda, tudo é absurdo, então são muitos lugares que a gente pode focar. E eu acho que umas coisas que mais encantou a mim e o Lucas foi a história, porque a história puta merda, é muito boa, tem muita coisa que a gente pode falar. Então, justamente por isso, a gente achou necessário falar mais da história, né? Porque querendo ou não, Lucas, você concorda comigo, todos os acontecimentos, tanto do primeiro jogo e agora do segundo jogo, são muito moldados na história mesmo dos personagens, né? O Joe faz o que faz no primeiro jogo, pelo todo apego que ele consegue ter com a Ellie, né? A perda que ele teve da Sarah lá no início do jogo, os 20 anos que ele teve que viver em Boston e tudo aquilo. Então, todas as decisões que vão rolando no jogo, as missões que você tem que fazer, quem você tem que matar, como você tem que sobreviver, tem muito a ver com a história mesmo, né? Então, eu acho que pensar por esse lado também é importante, né? Tudo de The Last of Us é moldado pela história, você concorda comigo ou não? Sim, perfeitamente. E é bem interessante pegar, né, o gancho do primeiro jogo para o segundo jogo, porque parece que foram desafios um pouco diferentes, né? Que o Neil Druckmann teve e tal. Eu até dei uma lida numa entrevista da IndieWire, depois eu coloco o link, né, no blog, e ele até comenta. Algumas pessoas questionam como seria um contínuo, né? Quais foram os desafios desse jogo? E o jogo é totalmente focado, obviamente. Tem o gameplay, tem os detalhes, tem toda uma técnica, né, uma habilidade técnica absurda no desenvolvimento, mas tem um fator muito desenvolvido na história. O foco na história também é muito grande. E parece que da vinda do primeiro jogo para esse segundo, os caras meio que tinham um campo livre para explorar várias coisas. Uhum. Nessa entrevista da IndieWire, o Neil Druckmann até fala, né, alguns momentos, que no primeiro jogo não havia tantas expectativas, era como se eles pudessem fazer qualquer coisa. E de fato, eles exploraram isso ao máximo, do início ao fim do jogo. A carga emocional, as possibilidades de história, o desenvolvimento de facções, o desenvolvimento de dogmas e seitas, a forma de contar uma história foi totalmente refeita. É algo realmente bem mais expansivo na história, é uma coisa que você realmente tem que prestar atenção e, cara, se emocionar, ver o que é possível, porque os caras realmente fizeram um trabalho muito bom, sabe? Sim. Assim, eu vou falar a verdade aqui. Acho que o pessoal, os assinantes do Cantinho da Pai, galera que me acompanha há muito tempo, já sabe, assim. Eu nunca tive um console. Pra dizer que eu não tive console, meu irmão tem um Switch e de vez em quando a gente joga junto quando tem algum jogo co-op. De vez em quando, sabe? Só que eu sempre gostei muito de acompanhar as pessoas jogando. Os meus relacionamentos amorosos, todos os meus parceiros também gostavam muito de joguinhos. Então, cara, eu acompanhei por muito tempo o pessoal jogando. Hoje eu também escrevo sobre League of Legends e assim por diante. Então, eu gosto muito de falar sobre joguinhos e principalmente focando nessa parte de lore, de história, de desenvolvimento de personagens, porque por muito tempo, né, principalmente lá no PlayStation 1, até no PlayStation 2, muito dos focos era do tipo, tá, como que a gente vai fazer esse jogo ser divertido de jogar? Como que a gente vai fazer esse personagem se movimentar de um jeito que os jogadores gostam? Né? Como que a gente vai fazer o tiro funcionar de uma maneira que vai dar o dando certo. Então, tinha muito essa coisa da parte técnica, né? Ah, como que vai ser o visual? Como que vai fazer esse personagem chegar até tal ponto? Então, não tinha muito essa coisa dos acontecimentos históricos, né? Desse contexto, assim, de desenvolvimento de personagem, que a gente se focasse tanto na história como a gente teve em The Last of Us 1, né? Primeiro. Hoje a gente tem mais, né? As propostas da Sony, não apenas com The Last of Us, mas com God of War, com o próprio Spider-Man, Death Stranding e Ghost of Tsushima, a gente tem muita coisa do gameplay se unindo com a história, com a narrativa, dando uma motivação ou motivo daquela mecânica estar presente no jogo. Isso é uma coisa simplesmente maravilhosa. A gente acompanha muitos momentos desse no The Last of Us e eu acho que isso enriquece a história. Tem muita galera aí que reclama, que fala, não era necessário fazer história, o jogo podia ser arcade. Cara, é uma proposta nova, sabe? Eu acho que tem a acrescentar, tem o seu lugar e tem o seu público. Eu acho simplesmente fascinante. Eu acho que pode ser explorado ainda mais numa continuação, né? Isso, a gente vai falar disso já já. A gente tá contextualizando isso pra vocês, galera. Por quê? Porque, querendo ou não, tanto o The Last of Us 1 e agora o 2, a gente percebeu que as coisas que você faz com os players, né? Com a Ellie, com a Abby, com o Joe no primeiro jogo, não é simplesmente pra você chegar lá e matar um bando de zumbi esquisito e você sobreviver, sabe? Todos os personagens têm suas motivações, objetivos, têm sentimentos. Então, o jogo não se trata só de você explodir cabeças e matar a galera, né? E o The Last of Us 2, velho, ele vem com esse conceito, né, narrativo, de você se apegar aos personagens com dois pés no peito. Chega um momento da gameplay que você tem dó de bater na Ellie, você tem dó de bater na Abby, sabe? Você fala, mano, eu não quero, para com isso, sabe? E tudo aquilo te traz experiências muito diferentes, sabe? Pra mim, pelo menos, assim, eu nem joguei, eu só vi as pessoas jogando, né? E torci pelas pessoas também que estavam jogando. E só de ver, eu tive esse sentimento. Então imagina quem tava lá com o controlinho e que tinha que fazer aquilo, sabe? Tem momentos que você realmente se importa muito com o personagem. Tem momentos que você fica apreensivo, você pensa, nossa, olha tudo que tá acontecendo, sabe? No momento, eu tô controlando a Ellie, a gente tem, né, desenvolvimento de história com a Dina, tem todo aquele envolvimento com as pessoas de Jackson, e tem a aventura que, mais pra frente, desculpa o spoiler, mas já spoilando, a gente começa a controlar a Abby. E a gente vê a história com uma outra perspectiva, com outras coisas, a gente vê uma parte do caminho que a Ellie fez, toda a carnificina que ela deixa ao longo da jornada. E isso tudo é muito louco, porque você começa a ligar alguns pontos, ver as perspectivas das facções, ver as perspectivas daquele mundo, quais são as outras possibilidades. E isso, como eu disse, isso enriquece muito uma narrativa. E é muito bom ser gamer hoje, né? Jogar essas novas propostas hoje em dia, porque 20 anos atrás, cara, isso... Não, nem 20, né? Acho que se colocar uns 15 anos atrás, a gente até tinha, né? Algumas dessas experiências, mas hoje em dia tá tudo muito mais claro, tá tudo muito mais interessante, mais profundo. As pessoas estão apostando mais, criando essas novas experiências. E é isso que faz com que os jogos sejam uma das maiores mídias do mundo, que seja, por exemplo, o GTA mesmo, ser a maior mídia de entretenimento do mundo, é até maior do que o cinema, ou não sei se seria tão grande quanto a indústria fonográfica, mas a gente talvez um dia chegue nisso também. É algo muito bom, assim, de se experimentar, é algo muito legal de ver a gente jogar, de ter essa experiência. E eu acho que agora, também, com esses jogos mais atuais, a gente também tem questionado porque cada vez mais eles se aproximam da nossa realidade, né? Tipo, cada vez mais os personagens que a gente joga, eles são mais humanos, eles se parecem mais com a gente, eles agem mais como a gente. E aí que tá, isso é muito doido, porque é uma mídia que nem você falou, 15 anos atrás era muito difícil de a gente fazer essas relações, né? Era realmente uma parada muito mais de entretenimento, né? De você encontrar amigos, de você fazer uma comunidade. E agora você acaba se identificando muito, muito, muito com os personagens. Muito. É, a gente pode dar vários exemplos aqui que você deu, o God of War. O último God of War, cara, é surreal, porque, tipo, você pega os primeiros God of War, você vê que era muito carnificina, sem sentido nenhum. Você tinha que ir lá batalhar e tudo mais, beleza. E esse último God of War, você tem toda uma narrativa, entendeu? Pô, você tem o filho do Kratos, e assim por diante, sabe? O negócio não é mais... Tem um objetivo, sabe? Tem sentido, tem uma narrativa. É, você até tem, né, algumas coisinhas, né, na narrativa dos primeiros God of Wars, mas no 4, isso é muito maior, né, cara? Você pega o último Final Fantasy também, mano, é muito doido, sabe? Você se apega muito aos personagens. E aí que entra a questão que eu gostaria de falar antes de a gente abrir todas as nossas teorias, o que a gente achou desse final, porque The Last of Us, quando a gente pega todas as entrevistas do Neil Druckmann, né? Druckmann. E o Neil Druckmann. E os dubladores da história, quem também ajudou a fazer todo o jogo, todos eles dizem sobre redenção, sobre humanidade dos personagens, né? Sobre todos os detalhes que eles conversaram pra você criar ali o ambiente, a ambientação certa, né? As diferenças entre as regiões, porque Jackson era Jackson, porque que as pessoas conseguiam viver lá em Jackson de uma forma pacífica e porque que Seattle não era assim. Então, tudo isso, né? Todos os contextos que a gente tem ali no visual gráfico, na jogabilidade, na nas ações dos personagens, teve esse background, né, na criação da galera, da equipe do jogo, pras coisas fazerem mais sentido. Então, do tipo, eles realmente pensaram em criar uma civilização ali, do tipo, meu, a gente quer criar uma sociedade aqui nesse jogo que faça sentido. E por que que uma é assim e outra é assado? E eles conseguem construir isso muito bem ligando os personagens, né? Então, por exemplo, em vários momentos, quando a gente joga com a Abby, a gente vê um pouco do passado dela, quando ela tava com o pai dela, que o objetivo realmente dela era manter ali o trabalho junto com os vagalumes e tentar achar uma vacina, né? Então, aquele objetivo era muito claro. Então, ela não era uma pessoa cruel, né? Ela não era uma pessoa de sangue frio, ela não era uma pessoa que simplesmente matava sem ter nenhum remorso. Então, ela tinha um pouco dessa humanidade, né? E aí, quando ela perde o pai, porque o Joel mata o pai dela, as coisas começam a mudar. Aí já era. Como os vagalumes tiveram que se desfazer depois daquela situação, né? Porque já não tinha mais o que fazer, ela foi pra Seattle. E em Seattle, as coisas são muito caóticas. E a gente percebe isso jogando tanto com a Abby quanto com a Ellie. A gente percebe mais com a Ellie, né? Porque aí, com a Ellie, a gente vai lendo lá os documentos de como era antes, ali em Seattle, antes dos Wolves pegarem as... darem o golpe, né? Eu não lembro qual era outra facção antes dos Wolves. Fedra. Isso, a Fedra. Então, e a Fedra era meio que o governo ali de Seattle, né? E aí, a Fedra toma o golpe, e aí a gente sabe dessa perspectiva através muito mais da Ellie do que da Abby. Então, assim, quando a gente pega a Abby, a gente já tá ligado que os Wolves são um bando de filho da puta também. Né, mataram um monte de gente inocente, fizeram a maior causa ali em Seattle e tentaram fazer todo o controle a partir da violência, né? Então eles mataram a maior galera da Fedra, e quem da Fedra não quisesse se aliar aos Wolves e, sei lá, se desgarrar e ir pra outro lugar, não tinha isso não, a galera morria e já era, era isso. Né? É como diria aquela frase do Batman, né? Ou você morre como vagalume, ou vive tempo suficiente pra se tornar um wolf, né? Então, pois é. E aí, quando a gente pega a Abby pra jogar, a gente já sabe que, cara, ela perdeu muito a humanidade dela, depois que ela perdeu o pai. Tipo, cara, pra ela a vida não significava nada, praticamente, sabe? Tipo, se tivesse que matar, matava e acabou, sabe? E a própria, alguns companheiros dela que participaram da jornada pra chegar ao Joe, jogam na cara dela, né? A esposa do carinha lá que ela gosta. Eu não lembro o nome do carinha que ela gosta. Acho que é Daniel, uma coisa assim. Owen, tudo a ver, viu, Paulo? Viu, gente? Owen com Daniel, tudo a ver. É, a esposa do Owen, mano, né? Dá mó sermão na Abby. Tipo, mano, você é uma pessoa mais escrota, né? Você mata um monte de gente, você não tá nem aí. Agora você quer vir dar uma de estou sendo mais humano. Estou querendo salvar umas pessoas. Hipócrita do caralho. Tipo, ela fala isso na cara da Abby, sabe? Tem um momento que ela fala isso, a Mel, né? Que isso, é a esposa do Owen, joga essas verdades na cara da Abby, só que né, ela ainda usa o exemplo que ela tá grávida e tal, que mesmo tudo aquilo que foi feito, ela deveria repensar e pensar um pouco mais no grupo dela, né? E tipo, você fez tudo isso pela Wolf, mas agora, exatamente agora, você quer ser um pouco mais humana. Olha toda a história da Carnificina desde a morte do pai, mas naquele momento ela queria ser agora uma pessoinha um pouco mais relax, vamos aqui cuidar das crianças. E é por isso que isso é muito legal, porque aí que tá. Aí que a gente vê que no universo de The Last of Us, você entra em várias discussões do tipo, tá, e aí, qual que é a moral que a gente deve seguir? Qual que é o limite ali? Qual que é o meio ali, o equilíbrio, entre a gente diferenciar o bem e o mal ali? É muito difícil, porque todo o contexto que a equipe, né, do jogo fez, é que, mano, é um universo muito caótico, é um universo de bosta, entendeu? Do tipo, a gente tem a nossa civilização aqui hoje, né? A globalização e tudo mais, um monte de troca comercial, a gente fala diversos idiomas, trabalha e, né, tem ali tem as leis que a gente deve seguir. Em The Last of Us isso não existe mais, né? Passaram-se 25 anos aí do The Last of Us 2, né? Quando começa o The Last of Us 2. E, mano, né? Tipo, não existe mais essas coisas. Não existe tribunal, não existe um estado, de fato, né? Só existem as facções ali que vão controlando e tudo mais. É completamente diferente, né? Aquele fio que a gente tinha ali de equilíbrio não tem mais. Então, e isso, o jogo, ele vai questionando desde o primeiro, né? Mas só que agora no segundo eu acho que é muito mais forte. Porque tanto a Abby quanto a Ellie, cara, elas perderam a humanidade delas. Elas perderam um pouco que tinha, né? isso. Eu não sei exatamente se a Abby conheceu o mundo antes da pandemia. Mas acredito que não. Ou acredito que uma pequena parte só. Só bem, talvez ela era bem novinha, ela deve lembrar pouco, né? É, mas a Ellie, ela já nasceu no meio do apocalipse mesmo. Ela não sabia uhum. como que era o mundo antes disso. O pouquíssimo de humanidade que ela tinha se esgotou e... Quando ela perdeu o Joe, né? Aí que tá. A Ellie, assim, a gente sabe que a Ellie é justamente por ela viver já num contexto de civilização que é diferente, né? Ela teve que matar pra sobreviver e todas essas coisas que a gente já sabe no primeiro jogo. Mas no segundo, quando ela perde o Joe, a bicha, ela... Toda o fiozinho que ela tinha de humanidade, do tipo, vai pro espaço. A cena é muito chocante, né? Quando ela perde o Joe, então... E outra, ela sabia, né? Ela não tava tão de bem assim com o Joe, porque ela descobre todas as coisas lá que o Joe fez no primeiro jogo. Ela também se sente desconfortável com isso, né? Então ela sabe por que foram atrás do Joe. Só que ainda assim, ela não consegue aceitar aquilo, porque querendo ou não, o Joe pode ter sido um cuzão filho da puta que matou um monte de vagalume. Mas só que depois que ele encontrou a Ellie, ele passou a realmente ser o pai da Ellie, né? E trazer a educação, mostrar as coisas quando ele vai lá no museu, né, de dinossauros. Ele foi recobrando um pouco da humanidade dele quando ele encontrou a Ellie. Quando ele vai pra Jackson, ele tira todo aquele lado dele de carnificina, de violência gratuita e tudo mais, porque ele quer viver uma vida comum, né? Ele ficou ali aqueles 5, 4 anos, sei lá em Jackson, vivendo de boa, sabe? Tipo, matava lá uns infectados, mantia todas as coisas lá protegidas, vivia de boa, né? Tinha uma casinha pra ele, ensinou a Ellie a tocar violão, tudo isso. Então, tipo, ele foi o pai pra Ellie. Isso que é o muito legal da história. Em nenhum momento a história mostra uma cutscene ou mostra alguma coisa dizendo tudo isso. Mas se você anda pela cidade, se você explora, né, o cenário, você vai ver que o Joel, ele realmente parou um pouquinho, ele conheceu uma sociedade, ele tinha os amiguinhos dele, os colegas dele, os parça de bebida. Em casa, ele já estava desenvolvendo arte. E tem mais esculturas de madeira, né, que ele faz lá no quartinho dele. Ele faz violão também. Ele também constrói um violãozinho. Ele voltou, né, pra um momento um pouquinho mais de sanidade, um pouquinho mais de calma daquela loucura, daquele apocalipse, daquele momento caótico. E isso é muito legal, cara. Eu acho simplesmente formidável a forma que chegou, né, num momento caótico, tudo destruindo tal, fugir dos vagalumes, para tudo um pouquinho, tem um momento de paz, um momento de humanidade, pra depois voltar ao caos em outro nível. Não, e pra você ver como o Joe, ele recobrou um pouco da sua humanidade. Quando ele foi pego e a Abby falou quem ela era, tipo, você sabe quem eu sou? Ele, tipo, sabe, como se... Eu falei, tá bom, é minha hora, né? Do tipo, ele só aceitou, okay, né? É, do tipo, velho, é isso, eu vou fazer o quê? Eu não tenho como me defender. E ninguém tem como me defender. Não teria como, não, né? Não tem o que fazer, ele entendeu? Só aceitou. Muitas pessoas até questionam, né, esse momento do roteiro, e o pessoal fala, ah, mas o Joel e o Tommy, eles iam simplesmente ver uma mina no meio da neve e iam ajudar ela. Cara, eu acho que iam, de fato, porque o cara tava 4 anos no sossego, na paz e tal, ele não tava mais tão raivoso quanto antes. Sim. E ele foi pego daquele jeito e já era, não tinha muito o que fazer, o cara só aceitou. Não, e eu acho que assim, foi bem natural, porque isso, todo o tempo que ele ficou em Jackson, o ambiente de Jackson era mais pacífico, do tipo, mano, ó, se alguém precisar de ajuda, a gente vai tentar ajudar, a gente tem um lugar aqui, sabe? A gente tem luz, a gente tem comida, a gente tem um modo de vida, a gente tem como ajudar quem precisar de ajuda. Tanto que na conversa lá na sala, o Tommy fala, se vocês estão aqui, antes de irem embora, podem ir pra Jackson pegar recursos pra sua viagem. Sim. Ele fala que ele fala a maior tranquilidade, na maior boa vontade, sabe? Uhum. Muito tranquilo. Depois só vem a Abby dando, né? Exato. Então, pra você ver que assim, a Abby meio que foi o Joe ali no momento dos vagalumes. Sim. Então, tipo, ele entrou num impasse, né? Assim como o Joe entrou no impasse, ela disse, tá, o que eu faço, mano? Sai matando a galera aqui, salva a Ellie ou deixo eles fazerem a vacina? Mas e aí, né? A Ellie vai morrer sem nem saber? Ela não acha que vai morrer. Então a Abby também teve todos esses anos pra pensar, pra fazer aquilo lá, né? E você vê que ela dá uma hesitada antes de matar o Joe, do tipo, caralho, velho. Vou matar ele na frente da menina. Faz o tourniquet e tal. Ela vai lá e faz, porque, tipo, o ódio ganhou ali. Porque ela relembrou tudo que aconteceu lá nos vagalumes e foi, sabe? Então, o jogo é muito sobre isso, né? Sobre personagens fazendo bosta, fazendo coisas que são julgáveis, condenáveis, e que depois vão ter que ter a consequência disso, sabe? Vão receber a consequência de seus atos em algum momento. Enfim, como a gente já deu esse contexto todo básico, eu acho que vale a gente explicar mais ou menos como que é o universo de The Last of Us pra não deixar nada escapar. Que é o seguinte, nos Estados Unidos especificamente, a gente sabe que os Estados Unidos hoje, na nossa realidade, não lidou muito bem com o coronavírus, né? É o país mais fudido no coronavírus. E a gente só de saber disso, a gente sabe que nesse caso da pandemia em The Last of Us, eles também iam ser um bando de pau no cu, né? Que nossa, não ia saber lidar com a pandemia. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo, tá? Não foi só os Estados Unidos que sofreu, né, com a pandemia dos fungos. E 60% da civilização foi dizimada, da civilização do mundo, da Terra, foi dizimada. E tem muitos infectados ainda, não tem uma vacina, não tem uma cura. Né, mesmo passando 25 anos aí pra esse The Last of Us 2. Como o primeiro jogo se passa 20 anos depois, os Estados Unidos, ele apenas, tipo, tentou conviver com a situação. Só que ele tentou conviver com a situação de uma maneira bem bosta, porque não existia mais um estado, né, quando a gente começa a jogar com o Joe no primeiro jogo, e algumas regiões, né, principalmente grandes cidades, assim, tipo, o Joe, ele tá em Boston, mas isso provavelmente se alastra, né, quando a gente vê em Seattle, agora no The Last of Us, a gente vê que as facções militares que foram comandando as quarentenas dos Estados Unidos. Porque o país não conseguia mais ter uma união na presidência, sabe? Em Washington e tudo mais. Então, a gente vê que quem ficou responsável por controlar a quarentena e manter as pessoas nos lugares certos e tratar as pessoas e, enfim, manter as questões mais seguras, né? Tanto para não ter mais infectado quanto para manter a quarentena tudo certo, foram facções militares. Então a gente vê, cara, botaram exército pra resolver a parada, entendeu? Eu fico pensando assim, será que outro país faria isso? Eu não sei, mas isso me cheira muito Estados Unidos, né? Sem dúvida, 100%. Se acontecesse no Brasil, eu não duvidaria que a milícia ia tomar tudo, mano. Sim, aqui no Brasil também acho que ia ser a mesma coisa. Tranquilamente. Porque é isso que acontece em The Last of Us. Em vez de, como eles conseguiram encontrar uma vacina, né? A OMS, quando o negócio explodiu, não encontrou uma vacina. Mas nenhum lugar do mundo também encontrou uma vacina. A gente não tem tantas informações a respeito disso. Mas como não existiu uma cura, não existiu uma vacina, as coisas meio que não tinha mais esperança, né? Basicamente, quem sobreviveu tinha que ir, velho, olha, a gente não pode ser infectado e é isso. E aí, pra você conseguir manter uma sociedade viva e tudo mais, eles acharam melhor deixar o controle dessas quarentenas pra quem tem arma, né? E pra quem é do exército, que a gente sabe que são treinados pra guerra, são treinados pra serem violentos. Então, esse é o universo que a gente tem no início de The Last of Us. Aí a gente vê que o Joe lá em Boston, né, ele tinha lá a facção lá militar que tava controlando as coisas, e os vagalumes eram que tentavam romper, né, totalmente com essas facções militares pra conseguir ainda mantimentos, conseguir uma organização pra criar uma vacina. Então assim, os vagalumes eram considerados bandidos. Então é uma bosta. Quando você bota na mão de militares, né, a chance de dar merda é grande, porque pra eles tudo é inimigo. Né? Todo mundo é inimigo. Sempre cria um inimigo em comum, né? E aí a gente vê que isso não acontece só em Boston, né? Porque aí a gente vê no segundo jogo, em Seattle, você tinha a Fedra, e ambos os grupos eram uma bosta. A Fedra deixava a galera passar fome, e não conseguia controlar nada, não conseguia controlar o mantimento, e quando tinha que controlar, controlava a base da força, matava uma galera inocente pra calar a galera, e a galera já tava revoltada, né? Quem tava vivendo ali, vivendo em situações precárias, e aí foi criado os Wolves, na surdina da Fedra. E aos poucos, os Wolves começaram a ganhar muita força, até conseguirem derrubar a Fedra e matar a galera da Fedra. Basicamente foi isso que aconteceu. Todos esses ambientes, essas grandes cidades, tinham uma força militar muito forte, né? Então por isso que a gente tem aí arma pra tudo quanto é lado no jogo. Todo mundo tem arma na porra do jogo. Então, pra vocês terem uma noção, esse é o contexto, tá? De The Last of Us. E por isso mesmo que isso faz sentido nos acontecimentos e nas ações dos personagens. Os personagens são violentos, eles são cruéis, justamente porque eles estão nesse contexto, velho. Eles viveram décadas desse jeito. E eles perceberam que a maneira de sobreviver lá é pegar em arma e matar a galera. É isso que a gente recebe quando a gente tá jogando com os personagens. É até louco, né? Porque a gente sai do ambiente, né, de Jackson, que é totalmente diferente, e eu fico até na esperança, né? Será que tem outras Jacksons por aí? Ou é só loucura, assim, em grupos paramilitares, em tudo que é canto, né? Aí depois a gente encontra outros tipos de grupo, mas não muda muito, assim. Por isso que eu tô falando, que eu acho que isso soa muito como Estados Unidos, cara. Porque Estados Unidos, galera, pra quem não tem uma noção, Estados Unidos é o país que mais tem armas por habitantes. Do mundo, tá? Do mundo. É o país mais armamentista possível que vocês vão encontrar. Tudo que é colocado no jogo, toda a construção de cenário que você tem que fazer, como que você vai derrotar as pessoas, os bichos, os monstros, tudo tem a ver com esse contexto, sabe? De país. Então, pô, é por isso que todo mundo tem arma naquela porra, entendeu? Não é à toa que todo mundo tem arma, não é à toa que todo mundo usa arma pra qualquer coisa, pra resolver as coisas. Quando a gente tenta sair, se a gente se sair nessa situação de pandemia pra outros países, eu duvido que seria dessa mesma forma que a gente vê nos Estados Unidos, tá? Mas, pra vocês se situarem também melhor geograficamente, o Lucas falou pra gente aí de Jackson, né? O Jackson City, fica em Oregon, tá? Pra quem não tem, fica no estado de Oregon. E realmente, isso faz todo sentido. Cara, a galera, a equipe de desenvolvimento de The Last of Us é incrível. Sabe? É puta merda. A gente também tem que falar muito mal da Naughty Dog em alguns momentos, principalmente quando a gente soube lá das horas de trabalho da equipe, né? O famoso crunch. Isso, né? É foda. Eu acho que isso a gente precisa... Merece até um episódio próprio pra gente falar de como isso é muito cruel, né? Com os profissionais da área de jogos. Mas, não entrando nessa parte, a galera, ela pensou, toda a equipe de The Last of Us 2 pensou certinho geograficamente nos Estados Unidos, né? Porque Oregon, ali onde a Ellie e o Joel estão no segundo jogo, eles estão no meio ali entre Seattle e Santa Bárbara, né? Que é os outros lugares que a gente também vai fazer gameplay. Mais ou menos no meio, tá? Não é exatamente no meio, mas é mais ou menos ali no meio, na parte bem, bem sudoeste dos Estados Unidos. É bem mais pro extremo da extrema esquerda do país. É que eles têm mais essa cultura um pouco mais pacífica mesmo, né? Um pouco mais cowboy, talvez. E a gente vê isso também nos personagens, na roupa, na forma que eles constroem casa, na maneira que eles cuidam, né, dos animais, da fazenda, isso. Né, tem mais esse ar de pessoas do campo, exatamente. Né. Exatamente, Jackson toda, as casas todas, assim, tem partes de gesso, né, porque as casas tudo feito com gesso ou madeira, né, nos Estados Unidos, mas tem todo aquele ar mesmo de casas mais rústicas, né, os móveis também são mais rústicos, mais de madeira antiga mesmo, né. Aquela jaqueta de cowboy, né? Isso! Usa sapato meio de couro, essas coisas todas. E parece que todo mundo tá de bota, tá? Isso! Vela no cinto, sim. Quando o Joel morre e aí as pessoas que estavam ali descobrem que quem matou o Joel tava em Seattle, então a jornada é pra Seattle. E aí Seattle, ele fica bem acima dos Estados Unidos, né? Lá perto já do Canadá. Quase algumas horinhas só pro Canadá. Acho que não chega nem a 2 horas, sabe? De carro pra você chegar ali em Vancouver, que fica no Canadá. E Seattle também tá perto de Washington, que é a capital, né, dos Estados Unidos. Eu falei certo agora? Não lembro agora, mas enfim. Você vê geograficamente na história que realmente a jornada, quando a Ellie pega os cavalos pra ir pra Seattle, vai demorar um tempo, né, porque cara, você não tem mais estradas, você não tem mais essa locomoção tão fácil quanto a gente tem hoje, né, então tá tudo destruído lá. Então por isso que ir a cavalo, de vez em quando a pé e tal, é o jeito. Por isso leva alguns dias pra você chegar em Seattle. Mas só que não é uma jornada impossível. A gente não tá falando, tipo, ali, Oregon. Ela vai lá pro outro lado dos Estados Unidos, sabe? Vai lá pra Miami, que já é lá na outra borda, lá no outro extremo. Não é assim, entendeu? Porque se fosse, ela ia ficar muito tempo pra chegar. Não ia ter como chegar, sabe? Seria geograficamente impossível, porque os Estados Unidos é um país gigantesco também. Então, eles fizeram toda uma questão ali, geográfica, pra que o jogo funcionasse. E ficasse bem mais verossímil, né? É possível, é plausível, é palpável que eles consigam fazer isso, né? E aí, quando a gente chega em Seattle, aí tem toda aquela situação em Seattle, que aí tem a Fedra foi destruída, aí apareceu os Wolves estão em guerra com os Cicatrizes, que é outra facção, que fica na ilhazinha ali de Seattle, e a gente sabe que Seattle também é um lugar litorâneo. Aí a gente vê que tem alguns boatos, rumores de que os Vagalumes estão voltando lá em Santa Bárbara. E Santa Bárbara fica bem do ladinho de Los Angeles, né? Que é no estado da Califórnia. Lá pra baixo dos Estados Unidos, mas ainda no sudeste do país. Então, assim, se você entrar no mapa, galera, se vocês entrarem no mapa dos Estados Unidos, você vai ver que em Seattle tá lá em cima, perto do Canadá. E Santa Bárbara já tá perto ali de Los Angeles, que é também algumas horinhas ali de México, né? De Tijuana, pra vocês terem uma noção. Que Tijuana é a cidade mais próxima que tem nos Estados Unidos ali, né? É a divisa. Assim como Vancouver também é bem pertinho ali de Seattle. E aí você vê, porra, cara, não, é distante. Óbvio que é distante. Mas não é impossível, né? E aí você vê que como Seattle é uma cidade litorânea, a Abby, no final do jogo, ela pega o Lev e vai de barco até o litoral de Santa Bárbara. Aí você vê, porra, cara, é uma jornada que faz muito mais sentido do que ir por terra. Porque ir por terra seria muito mais perigoso. E ela ainda teria que, talvez, passar por um teco ali em Oregon, onde fica Jackson. Isso seria muito perigoso pra Abby. Nossa, absurdamente perigoso. A gente sabe quando a Ellie encontra os passos da Abby, que vai pra Santa Bárbara e tal, ela entra no barco da Abby. E aí ela vê que a Abby chegou pelo litoral. Então você fala, caralho, velho, eles tiveram todo o cuidado possível pra fazer as coisas, pra história andar, pra história realmente ter uma narrativa que conecta as coisas e que faz sentido. Não é uma coisa jogada do tipo, ah, olha, galera, a gente precisa fazer as duas se encontrarem de novo, que elas precisam se bater, entendeu? Não, não foi assim. Por isso que é bom citar que a história aqui em The Last of Us é muito importante, faz muito sentido e dá um peso muito maior pra decisão dos personagens. Tem esse ponto bem importante da geografia, da localização dos personagens e das cidades, né? Porque a partir do momento que a Abby foi contra, né, os Wolves, ela também começou a ser procurada. Então, eles pensaram numa maneira dela sair pela tangente das duas cidades, né? Uhum. É, pra ela não ficar perto de Jackson, mas também ela não voltar pra Seattle, né? Exatamente. Então, isso foi bem engenhoso da parte dos caras. É justamente o que você falou, porque ela traiu os Wolves, tudo tipo, não tinha mais lugar pra ela em Seattle. Não tinha como. Não tinha como sobreviver em Seattle. Não tinha como subir ou ir pros lados. O único lugar era pra baixo, cara. Ela podia ter subido pro Canadá, talvez. Tá, podia, mas só que aí que tá. Ela não tinha nenhuma informação de como seria os lugares, né? Se ela subisse pro Canadá. E aí, o que ia ser? E aí, ela fudeu o negócio todo, né? Então ela apostou no rumor que o Owen, né, tinha ali. Também deu errado, porque em Santa Bárbara a gente vê que tem outra facção que não é exatamente militarizada. Assim, é militarizada, mas só que aparentemente não foi uma coisa assim do início, sabe? Ah, essa facção aqui que era como a Fedra e tal. Não, é uma galera meio doida que escraviza as pessoas. Assim, é uma galera muito, muito tipo canibalismo puro, assim, sabe? É, os caras tudo maluco, mano. Acho que são piores que os cicatrizes, né? Porque os cicatrizes, querendo ou não, eles criaram toda uma forma de vida, tinha uma organização hierárquica e tal, mas o grande problema é que os caras eram bitolados na religião. Então, tipo, tudo que saísse um pouquinho do controle deles nesse ponto, era inimigo e inimigo tinha que morrer. E acabou. Era isso. Por isso que o Lev teve que sair de lá, entendeu? Outra coisa que faz sentido, né? Novamente, história. Porque o Lev é um homem trans, ele não conseguia entender isso muito bem, mas só que a partir do momento em que ele quebrou as regras básicas ali do dogma das cicatrizes, né? De nada servia aquela toda organização, hierarquia e tudo mais, se a galera era toda fanática e, tipo, tinha que seguir com unhas e dentes um fanatismo religioso, né? Então isso também é bem legal, que eles conseguiram, a galera, a equipe do jogo conseguiu criar uma coisa que é coerente, né? É por isso que o Lev pede ajuda, querendo ou não, e talvez isso também tenha amolecido o coração da Abby, né? Ah, sem dúvida. Aquele ponto que virou uma chavinha na cabeça da Abby foram as crianças, isso é sem dúvida nenhuma. Naquele momento que ela encontra lá as crianças jogadas na chuva, uma delas ia ser morta, lá ela salva as crianças, ela se compadece, né, daquele momento, ela olha pra aqueles dois e ela fala, putz, isso aqui, a partir de agora, vai ser o que eu vou lutar. Uhum. Ela já não tinha muito, né, pelo que lutar pelo lado dos Wolves. Aí ela começou a perceber que aquelas crianças poderiam ser, né, a nova família dela. Eu ainda acho que poderia ter um desenvolvimento um pouco maior nessa parte, porque aparentemente o jogo tenta falar, então, da mesma forma que o Joel começou a ter aquele sentimento, né, pela Ellie, vamos fazer com que a Abby também tenha um sentimento por crianças também. Só que eu ainda acho que poderia ter sido um pouco mais. Tudo bem, teve, né, aquelas fugas, né, aquela proteção, todo aquele rolê, só que eu não sei se é a mesma coisa, mas pra aquele contexto isso acho que serviu, foi interessante. É porque eu acho que assim, até então, a Abby como o Wolf nunca tinha visto um cicatriz ir contra outro cicatriz, assim, naquela situação. É, eu acho que foi nesse ponto que os caras miraram. Eu acho que eles pensaram, nossa, eles também não têm família, eu também não tenho, então vamos criar a nossa própria família aqui, sabe? Não, e querendo ou não, eles salvaram ela. Os garotos que salvaram a Abby. Então, tipo, eles meio que se salvaram ali, então eles ficaram ali comprometidos uns com os outros. E só isso que eles tinham. Não tinha mais ninguém. Foi uma forma de retribuir, né? Isso. Os favores. E aí, nesse momento, quando a Abby percebe também que os Wolves vão matar o Owen de todo jeito e tal, ela realmente não tem mais lugar nos Wolves. Tipo, ela foi pros Wolves porque o Owen tava lá, entendeu? Ela não tinha mais motivo. Tipo, falar, velho, a única coisa que me salvou nessa porra toda foram essas crianças. Eu vou tentar ajudar. Então, e a partir do momento que ela para pra pensar, do tipo, vou ajudar, ela começa a se apegar mais a elas. Por quê? Óbvio, você vai entender um pouco mais essas pessoas. A Yara vai lá e explica pra Abby por que eles estavam ali naquela situação. E ela fez tudo aquilo pra proteger o irmão. Porque pro Cicatrizes era irmã e não tinha isso. Acabou. Foi a Yara que passou a respeitar o Levi, usar o nome de Levi, porque não era Levi, o nome do Levi. Enfim, falei muito leve aqui. Quando a Abby vai entendendo, tipo, caceta, mano, mesmo nesse cenário todo caótico aqui, de um monte de infectado, uma galera tudo doida dos dois lados, uma galera cruel, e ainda tem uma pessoa que pensa do tipo, quem eu sou, qual é a minha identidade, o que eu quero, mesmo nessa situação toda, né? Então, assim, ia ser uma vida de bosta, ia ser uma vida de merda, tipo, duplicada, entendeu? Além de ter que lidar com toda a questão social ali, e de cenário catastrófico, ainda ia ter que lidar, sabe, com uma vida que não era pra ele, velho. É, ele ia ter vários outros dogmas, regras, coisas que ele já não entendia muito bem, mesmo tendo nascido, né, naquele meio. Ia ser uma coisa totalmente absurda e possivelmente a Yara deve ter visto a Abby ajudando, tendo aquele momento de reciprocidade, né? Eles viram uma oportunidade de ir embora, sair, sumir, ir pra outro lugar, encontrar uma nova realidade. Ainda queria que fosse... que tivesse um pouco mais. Não sei. Eu não sei se eu aceito muito o relacionamento da Abby com as crianças, mas analisando até o momento, ok, é aceitável. É aceitável. Pra uma pessoa que tinha sido tão cruel por tanto tempo. É, exatamente. Né? E fria, porque, cara, a Abby se mostrou fria o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro. É até com o Owen, né? Ela queria a distância, né, do Owen, assim, do tipo, ela fica com o Owen, dorme com o Owen e tal, mas você vê do tipo, cara, ela não quer aquilo, sabe? É, fora que o Owen começou a ficar com a Mel também, né? Não era, não era legal, tipo, né? Ela é muito solitária. A Abby era muito solitária e é um pouco assim, foi uma quebra muito, talvez, radical, né? Pra ela, assim. Mas já indo pro final, né? Como a Yara acaba morrendo e tudo mais, a Abby também se vê na responsabilidade de cuidar do Levi. Mano, o Levi só tinha ela. Era isso, não, basicamente. Não tinha mais o que fazer ali, né? Então ela vai pra Santa Bárbara, né? É aí que a gente tem a gameplay final do jogo. Aí, gente, depois de tantos minutos falando, a gente vai pro final do jogo. Mas eu achei legal a gente contextualizar pra vocês terem uma noção de que a história, todas as questões do jogo, a história tá lá desde o início. Então, o gameplay final, quando você vai fazer realmente a vingança da Ellie e tal, muita coisa aconteceu e muitos motivos aconteceram pros personagens fazerem o que fizeram. Então, só o final do jogo também é gigantesco, né, velho? É mais de 2 horas de gameplay, sim, fácil, pra você tanto jogar com a Abby, né, ali em Santa Bárbara, e com a Ellie também, que chega também pra fuder todo mundo, fazer o caos, matar a maior galera e até chegar na Abby. Bom, o final da situação é, a Abby, ela vai com o Levi pra Santa Bárbara, né, e aí ela é pega por aquele grupo que escraviza as pessoas. Os, né, cascavéis. Cascavéis, exatamente, os cascavéis. Cara, eu acho que de todos os jogos, cara, os cascavéis são os mais nojentos, assim, sabe? São muito escrotos. Eu não acho que, tipo, a Ellie teve que ir lá mesmo, matar todo mundo, entendeu? Zero remorso, tem que matar mesmo. Passou a lambida em todo mundo é isso aí, não? Isso, foda-se, foda-se. Nossa, galera mais filha da puta possível aquela, velho. Muito filho da puta, muito filho da puta. Mas enfim, depois da Abby a gente vai pra Ellie, né? Que a Ellie tá lá na fazenda com a Dina e já tá lá o filhinho delas, crescidinho, né? Pô, a Ellie fica um tempão lá, cara, com a Dina. Elas constroem uma forma de vida ali na fazenda, um pouco mais afastada de Jackson, né? Que elas já estavam falando isso durante o jogo, né? Elas têm essas conversas. Logo no começo do jogo, né? Elas estão lá no cavalo, né? Indo pra Seattle. E elas já estão, né? Em Seattle, tá perto naquele mapa, né? Do começo do jogo. E tem alguns momentos soltos, assim, que elas até falam, nossa, o meu sonho era sair um pouco de Jackson, ter uma fazenda um pouco afastada, ter minha própria plantaçãozinha, minha casinha, longe de todo mundo, né? Viver um pouco mais tranquilo. E isso é legal, porque lá no final do jogo é exatamente o que acontece. Aquele mesmo diálogo se concretiza. Isso é bem legal, um detalhe bem legal. A gente tem lá uma Ellie super calma, de boa, assim, ela não consegue dormir, né? Ela tem vários ataques de pânico, e foi um ano bem complicado, porque, querendo ou não, tipo, mano, a Abby não morreu, o Tommy ficou todo zoado das pernas, né? O amigo delas lá, que também morreu, né? O asiático, esqueci o nome dele também, gente, esqueci o nome de todo mundo. A Ellie tinha esses traumas ainda, né? Mas ela tava vivendo uma vida mais tranquila. Tem alguns momentos, né, de cutscenes e momentos que até que você joga que ela tá tendo, né, um transtorno pós-traumático bem pesado, assim. Dá até um pouco de dó, assim. A Dina se mostra toda desesperada em alguns momentos. Parece que pra sempre vai ser aquilo. Ela fica lembrando da Abby, lembra de todo aquilo que aconteceu quando a Abby matou, né? Ela lembra da cena, né, da morte do Joel. E fica mal, fica suada, não consegue fazer as tarefas de casa. É bem triste nesse momento. É óbvio que numa situação dessa, em que a Ellie não tinha nenhum acompanhamento, né, psicológico ou psiquiátrico e tudo mais, porque óbvio, né, é difícil também na situação de vida deles, mas chega lá o Tommy, né, todo zoado das pernas, vingativo, rancoroso, totalmente assim, puto da cara, porque a Abby não morreu e tudo mais, e joga isso pra Ellie, né. Então a Ellie soma tudo isso e fala, mano, o que eu faço da vida, velho? Eu não consigo viver, né? Eu não consigo dormir, não consigo comer direito, passo mal o tempo inteiro, porque eu só fico lembrando dessa filha da puta que tá viva ainda. Ah, velho, sei lá, se meu caminho é esse. Mas dá pra ver que a Ellie, ela abraça isso, mas no sentido do tipo, cara, eu não sei pra onde ir. Eu não sei mais o que eu faço, porque eu já tô mais de ano aqui com a Dina. Tô tentando viver, sabe? Tentando esquecer isso, tentando fechar essa página e seguir em frente, mas não dá, não consigo, né? Ela não consegue, tem sonhos, ela pensa naquilo e parece que a aparição do Tommy é a fagulha que faltava. Ela vai triste, ela vai com aquele pesar do tipo, mano, é como se eu só tivesse isso, sabe? Não tem mais nada que me preenche, sabe? Porque só isso, só aparece aquele trauma, só aparece as coisas de Seattle, só aparece a Abby matando o Joe, só aparece a minha briga com o Joe, aparece, sabe? Tudo isso. E, mano, sei lá, sabe? Se eu matar ela, se isso passa. Basicamente, assim, foi isso que aconteceu com a Ellie. A gente tem que lembrar que a Ellie, galera, ela não é uma pessoa muito madura. A Ellie, no primeiro jogo, tinha o quê? 13 anos? 13, 14 anos. E aí, no segundo jogo, ela tá, como se passou 5 anos, ela já fez, acho que 19, tá? Entre 18 e 19 anos. Então, ali com a Dina, ela tá com 20 anos, sabe? Isso. Talvez pra fazer 21. Então, você fica, velho, eu com 21 anos falava altas bosta, pensava altas bosta, fazia bosta, sabe? E isso na nossa civilização aqui, entendeu? Com tudo certinho, estruturado, sabe? Sem essas doidices de sobrevivência que tem The Last of Us. E então, imagina que, cara, a Ellie, ela não teve condição, sabe? Ela amadureceu na base da violência, né? Na base da crueldade. E a gente tem que lembrar disso. Então, pô, ela perdeu a mãe. Quando ela foi pros vagalumes, ela também perdeu quem tava protegendo ela lá. Então, tipo, ela perdeu um monte de gente, velho. E pra chegar ali. E aí, depois teve aquela questão lá que a vacina não deu certo. O Joe matou uma galera, né? Ela culpou o Joe por muito tempo por isso. E ela não perdoou exatamente o Joe, né, velho? Era algo assim, velho, beleza, você me salvou. Fazer o quê? Você cuidou de mim, você me educou. É claro que eu tenho um carinho por você, mas, velho, o que você fez, mano? Se fuder, né? Não. O que você fez, velho? É foda, entendeu? Então, ela não tinha muitas saídas, sabe? Por isso que, assim, eu não culpo tanto a Ellie de ir pra Santa Bárbara. Era meio que, tipo, era isso que ela tinha, sabe? Senão ela ia ficar vivendo aquele pesadelo pra sempre, mesmo sendo parcialmente, muito parcialmente feliz com a Dina. Então ela meio que queria, talvez, fechar todas as pontas possíveis pra ver se ela conseguia um pouco de paz. Ela queria um basta, né? Ela queria ver se aquilo seria realmente o final, né? Era a única tentativa que ela tinha. E aí, assim, ela vai pra Santa Bárbara. Só que aí, quando você vai pra Santa Bárbara e você lê os diários, você vê que, tipo, cara, ela se arrepende pra caralho de ter ido pra Santa Bárbara. Pra caralho. Tipo, ela fala, mano, na jornada que eu tive até Santa Bárbara, eu vi coisas que ninguém precisava ver, sabe? Eu vi crianças mortas, eu tive que enterrar corpos. Vi coisas muito pesadas que eu acho que ninguém merecia, entendeu? Uma jornada desse tipo. E agora eu tô aqui. Agora eu cheguei em Santa Bárbara. E aí? E se ela não, se a Abby ainda não estiver aqui, sabe? Aí que fudeu tudo mesmo, porque de que tudo isso serviu? Porque eu só vi bosta. E é doido porque ela viu coisas horríveis em Santa Bárbara, de acordo com ela, que ela não tinha visto na vida. Cara, imagina isso. Uma pessoa que nasceu no meio do apocalipse vê coisas ainda muito surreais. Cara, Santa Bárbara não era, pois não era é. Brincadeira, não. E ela diz que ela morre de saudade da Dina, que ela se pergunta por que ela fez isso, por que ela saiu da fazenda. Então, do tipo, cara, você vê que ela foi com muito peso, sabe? Ela foi do tipo, mano, é isso, o Tommy tá na minha cabeça, tem a vingança, tem aquela coisa toda. E foi assim que ela foi educada, foi assim que ela aprendeu, né, a viver. E ainda por cima, quando ela chega em Santa Bárbara, velho, ela se machuca pra caralho. Cai em armadilha, se machuca, encontra canibal. É e só... ainda tá todo com esse desgraçamento mental, velho. Que você pega, tá desde lá da fazenda, que a gente vê que ela tá zoada pra caralho. E ainda teve toda essa jornada pra Santa Bárbara que fudeu o psicológico dela. E aí que a gente chega na cena final, cara, né? Que dela na praia e perde os dedos, né? E são os dedos justamente que ela usa pra tocar o violão. Cara, isso é muito pesado, muito pesado. A briga entre a Abby e a Ellie, e ver a Ellie perdendo os dedos que ela usava pra fazer o acorde que o Joel tinha ensinado pra ela, cara, isso é... É pesado pra caralho. É pesado, mano. É triste. Não, e outra, a Abby, você vê também a situação da Abby com o Lev, você fala, nossa, cara, olha isso, mano, olha o que essa galera sofreu, sabe? Nossa, a Abby magrinha, sabe? Magrinha, magrinha. Você fala, caralho, velho, caralho. Tipo, foram 3 meses, sabe? Assim... Tipo, só 3 meses tornou ela daquele jeito, só. Tipo, um campo de concentração, né? Meio... Isso, isso. Então, assim, você tá ali jogando e batendo na Abby, sabe? Você fica, ah, mano, eu não quero fazer isso, pelo amor de Deus. É, parem, isso. Não faz isso, não faz isso. Para com isso, eu não quero fazer isso. Cara. Tipo, a briga no meio da água, uma começa a afogar a outra. E, nossa, é muito ruim, cara. É uma sensação horrível, cara. Horrível. E você vê que as duas estão muito desgraçadas. Muito. Tanto fisicamente quanto psicologicamente, velho. Tipo, elas estão muito zoadas, muito zoadas. Então, assim, você não quer, entendeu? Você, tipo, mano, eu não quero, por exemplo, eu não quero ser nem a Abby, nem a Ellie, sabe? Tipo, eu não quero. Eu sou, tipo, pelo amor de Deus, vão viver suas vidas, sabe? Esquece isso, esquece. Tipo, apaga isso, sei lá, jogo, velho. Jogo, me deu outra opção, me deu... Isso, me deu outra opção, pelo amor de Deus. Porque, tá, você, quando você joga com a Abby, você vê toda a versão da Abby, você também entende as motivações dela. Você também entende por que ela fez o que ela fez. E também quando você chega ali em Santa Bárbara e vê ela fazer as coisas certas, entendeu? Finalmente na vida, depois de cagar tanto no pau, você fica, mano, aí tá aí a redenção dela, entendeu? Essa foi a redenção dela, velho. Pelo amor de Deus. Você foi a redenção do Joe. O Levi é a redenção da Abby. Entende isso, sabe? Isso, ela demora um pouco pra sacar isso, mas, né, no final... E aí, no final mesmo... Depois de perder os dedos... Isso. Que ela tá afogando a Abby, ela lembra do Joe. E aí é óbvio, né? Com toda... Como a gente já falou aqui, com todo aquele contexto de desgraçamento mental que a Ellie tava vivendo, juntando com todas as lembranças do Joe, tudo que o Joe ensinou pra ela, tudo que o Joe foi pra ela, e o que... E como ela transformou o Joe... Né? Querendo ou não, assim, naturalmente, só por existir, só por ser quem ela é, ela percebeu que, tipo, não tinha sentido matar a Abby. Tipo, não mudaria nada, sabe? Se ela matasse a Abby ali, todos aqueles pesadelos, todos aqueles desgraçamentos iam continuar, velho. Porque era isso, o Joey tinha ido embora, sabe? E nada ia fazer voltar, nada ia mudar aquilo. É, só tinha que aceitar e seguir a vida, né? Não isso. Tem muito o que fazer. Nossa, mas só que você vê que ela também faz aqui aquilo, quando ela desiste, você vê todo o pesar, né, da Ellie, tipo, ela segurando os dedos. Cara, é assim, é uma dor tão intensa, você fica mal jogando aquilo, sabe? Você fica mal, é muito pesado, cara, é muito pesado. A Ellie segurando, assim, as falanges do dedo cortadas, mordidas, o sangue saindo, ela chorando, ela soluçando de tanto chorar e gritar de dor. E ainda falando pra Abby, some daqui, sabe? E aí a Abby, justamente, como ela tá naquela situação em que ela também não quer matar a Ellie, ela não quer mais fazer nada daquilo, ela só quer tá ali pelo leve e fazer ele ter uma vida, sabe, minimamente normal, ela também não mata, sabe? Ela também tinha a oportunidade de matar a Ellie ali, quando a Ellie dá as costas, e fala, não quero te matar. Mas ela não mata, entende? E aí ela só pega o barco e vai embora. Então, tipo, cara, é muito pesado, é tanta coisa, é tanta informação, é tanto sentimento, sabe, naquela cena, que é, sem brincadeira, eu acho que é uma das melhores, assim, uma das melhores cenas, um dos melhores momentos que eu já vi num jogo, sabe, de console, pelo menos, porque aquilo tudo é muito impactante, é muito perfeito tudo, sabe, é o que você falou, cara, é o choro da Ellie, é o choro de dor, é o choro de pesar, é o choro de o último sopro, sabe, de humanidade que sobrou da Ellie ali, de deixar a Abby viva. É, parece que é o restinho do que tinha, né? Pouco que tinha, ela falou, tá bom, vamos esfriar a cabeça um pouquinho e vamos seguir em frente. Acabou tudo aqui. E aí, cara, aí você vê que a Ellie, quando ela sai lá de Santa Bárbara e chega na fazenda novamente, cara, toda aquela cena final, velho, é uma dor no coração. Não sei como foi pra você, assim, a experiência, mas, nossa, velho, assim, é só de você controlar a Ellie, dói, porque assim que ela aparece, você vê que ela tá sem os dedos. E você vê que os dedos ainda estão meio machucados, assim, porque foi recente e tal, né? Aí o jogo faz você pegar o violão. Exato, cara. Isso é a casa vazia, nossa. Mano, cara, sim. Cara, mano, é... Assim, desculpa, assim, é pra você chorar que nem criancinha, saca? Cara, assim, é complicado. É muito pesado esse final. E aí você, no final, tem a cutscene, né? Essa cutscene é o trailer do jogo, né? Uh-huh. O trailer do beijo da Gina e da Ellie. Uh-huh. E você entende que a noite passada, né? Antes da Ellie sair pra jornada e tudo mais, da morte do Joel, foi a noite que eles tinham voltado a conversar. E isso é, nossa, é um baque tão grande, porque quando a Ellie realmente pensou em perdoar, em parar e pensar, foi o momento que o Joel morreu. Morreu. Aí que vem todo o jogo. O jogo fez todo aquele caminho, né, aquele trilho, pra dizer pra Ellie, o perdão é a resposta. Isso! Ela exatamente. Teve que passar por toda aquela treta, por toda aquela perseguição, aquele ciclo de vingança, vingança e vingança, pra no final, depois que ela perdeu tudo, inclusive os dedos, pra ela entender que ela tinha que perdoar. Aquilo já era uma página fechada. Ela tinha que superar aquilo, velho. Assim, ela só não sabe como superar aquilo, mas, velho, é isso, sabe? As coisas tiveram consequência, né? Tudo que o Joel fez teve consequência, a Abby. E aquilo foi tão pesado, né? Que a Ellie entendeu que o que o Joel fez foi muito sério, foi pesado. E que era muito difícil perdoar. Só que ela também não contava com um relógio, porque ela tinha um tempo. Tipo, ah, tá, você acha que tudo que o Joel fez lá vai ficar por isso mesmo? E aí agora, beleza, ele vai ser feliz e acabou? Ela não tinha parado pra pensar nisso. Porque realmente, velho, ela só tinha pensado no que o Joel fez. Tipo, caralho, velho. O Joel não permitiu, né, a vacina que ia vir por mim, tudo bem que eu ia morrer e tudo mais, só que ele matou mó galera, ele foi o motivo pra dissolução dos vagalumes, mó galera que sobrou viva, odeia o Joel, era uma questão de tempo, velho, até acharem o Joel. Eu até fico pensando que devem ter outras pessoas que ainda estão procurando pelo Joel. Então, e aí assim, quando ela começou a pensar do tipo, ah, velho, já se passaram anos, já aconteceu, vou fazer o quê? Saca? Eu tava desacordada, mano. Ele salvou minha vida, ele foi um pai que eu nunca tive. Ele me ensinou todas as coisas possíveis que eu sei hoje e o que eu sou hoje, né? Vou começar, né, velho? Fazer o quê? Vou voltar a conversar com ele. Ele não parece ser mais aquela pessoa, né? Então, assim, ela começou a pensar nisso naquele momento, só que foi tarde demais, né? Então, assim, tem muito arrependimento envolvido, né, velho? É arrependimento atrás de arrependimento, cara. Tanto da Ellie quanto da Abby. Porque você vai vendo, tipo, no final, a Abby, quando nas vezes que ela não mata a Ellie, ela pensa um pouco nisso, saca? Do tipo, o que eu fiz pra essa pessoa foi muito pior que a morte, talvez, né? É, que ela começa a perceber, né, o que fizeram com a Dina, ou quase fizeram, né, com a Dina. E ela começa a falar, então, talvez as coisas não são dessa forma, né? Eu acho que eu devo mudar. Só que quando ela percebeu, já era muito, muito tarde, né? Muito tarde. E também o Levi fala, né? Tipo, se não fosse, ela tinha passado a lambida na Dina. É, então assim, você vê que chega um momento que a Abby, tipo, velho, eu fui uma pessoa muito merda. Muito merda, mas se eu tô viva aqui ainda e o Levi tá precisando de mim e ele pode ser uma pessoa muito melhor do que eu, então eu vou sobreviver pra que ele seja uma pessoa melhor que eu, sabe? Passar o meu legado, né? Acho que toda a mensagem dos dois se trata disso. Humanidade, redenção, arrependimentos e uma nova oportunidade, sabe? É por isso que agora a gente vai entrar nesse ponto das teorias, porque é muita coisa pra processar. É tanta coisa pra pensar no que poderia acontecer, que eu fico me perguntando quais são as suas hipóteses ou teorias. É, então, eu queria começar com as possíveis DLCs. Não sei se você acha possível ter DLC, porque assim, a gente teve o Left Behind, né? Sim. No primeiro, que a gente vê a história da Ellie antes dela ser mordida lá, a amiga que era uma crush, né? Era apaixonadinha por ela e tal. Que mostra pra gente aí como a Ellie chegou nos vagalumes, como ela chegou até o Joe. Então, eu acho que é sim possível que a Naughty Dog faça uma DLC que explique um pouco ali pra gente dessa parte mais de história mesmo, né? Porque o Left Behind, ele não tem tanta ação e tal, né? É realmente ali mais a conversa da Ellie com a namoradinha dela e tal, né? A cena final que vem um monte de bicho lá pra matar elas. É, eles tentam preencher, né? Uma lacuna que algumas pessoas perguntavam, né? Sobre qual era a relação da Ellie com os vagalumes e como o que ela fazia naquele grupo, né? Isso. Então, aí fica aí. Possíveis DLCs. Eu tenho 4 teoriazinhas. Mas só que assim, dessas 4, eu acho que algumas teorias de DLC poderiam também ser o jogo 3, sabe? Poderia. Então, fica aí. Uma DLC, talvez possível, é da Ellie até chegar a Santa Bárbara, né? Porque, como a gente já conversou aqui, teve todas aquelas coisas que ela fala no diário e mais, aquelas coisas que ela nunca imaginava. E ali também Santa Bárbara foi um impacto, né? Uma parada muito traumática pra ela. Então, seria possível a gente ter uma DLC que mostrasse um pouco dessa jornada da Ellie antes de chegar na Abby? Porque talvez aquilo, toda essa jornada também tenha feito ela mudar de ideia de matar a Abby. Porque a gente vê, quando ela já chega em Santa Bárbara, ela já tá zoada a cabeça. Tá com o psicológico todo fodido. Então, sim, talvez ali uma DLC que mostrasse poderia dar ali o reforçar os motivos da Ellie não ter matado a Abby. Acho plausível. Inclusive, eu concordo que poderia ter essa jornada. Seria interessante. Vai, a gente não teve a jornada dela, toda a jornada, né, que ela teve com a Dina pra Seattle. Mas a gente sabe que, assim, é uma coisa muito mais curta, né? É realmente uma historinha pra DLC, assim, não é um jogo completo. Tá? Não é uma coisa enorme, assim, várias horas de gameplay, nem nada. Só pra complementar, né? Preencher, né, esse gap, né, de informação. Seria legal. Sim. Seria muito interessante. Cara, eu gostaria de ver um pouco mais da Wolf golpeando a Fedra. Cara, isso assim, seria massa, é que velho. A Naughty Dog, eu não sei se ela teve tempo, né? Teve crunch e tudo mais, possivelmente não teve tempo. Uhum. Mas seria interessante eles mostrarem a origem de cada uma das facções e o golpe que a Wolf deu na Fedra. Eu queria pelo menos ver isso. Não necessariamente poderia ser no jogo, poderia ser, sei lá, em alguma outra mídia, eles poderiam fazer isso. Não sei se eles teriam essa pretensão de fazer um filme ou fazer alguma série. Mas eu queria entender como que essas formas de governo, ou como essas milícias armadas se juntaram, né? Começaram a tomar território, a crescer. Isso seria bem legal. E também eu gostaria de entender melhor como foi a queda dos vagalumes. Isso até dá o nome de DLC, cara. A queda dos vagalumes. Aí no gameplay com a Abby até mostra mais um pouquinho, né? Mas não é tão detalhado. Mas eu queria realmente ver, assim, personagens indo de um lugar pro outro, tendo conspirações, tendo sabotagem, porque tem um momento, né, que a Fedra tá tentando entrar em contato com os Wolves e não tá tendo uma relação muito boa, e depois você encontra outros documentos que você vê meio que um pacto de não agressão, né, entre os Wolves e os Cicatrizes, mas não fica muito bem estabelecido isso. E a Wolf fala: não, a gente vai ver Cicatrizes a partir de agora e vai matar todo mundo, não tem mais paz, não tem nada. E eu queria ver como que essas diplomacias aconteciam, Isso como é que legal. essa organização entre as facções acontecia. Isso seria legal numa DLC, cara. Seria, olha, É, incrível. eu acho assim, beleza, não teria as personagens que a gente tá acostumado a jogar, né? Porque assim, a Abby parece que quando ela chegou em Seattle já existia a Wolf mesmo, né? Não era mais a Fedra. Então, a gente jogaria com outros personagens. Mas ainda assim, seria muito interessante porque toda a situação ali de Seattle é muito específica, né? É É muito. muito Porque doido. ali a gente teve a Fedra, que começou a fazer um monte de bosta, e aí começou a criação da Wolves, né? Pra tentar ali fazer frente à Fedra. Só que lateralmente a isso, né? A gente teve os Cicatrizes. Então, assim, foram três facções ali em Seattle, né? E aí a gente chega, beleza, a Fedra caiu porque os Wolves conseguiram comandar a parada. Só que eles não conseguiram comandar tudo porque tinha os Cicatrizes. Então, os Cicatrizes, eles tinham uma parte da ilha, né? Eles ficavam numa parte da ilha. Só que eles também iam pra cidade. E aí a gente tem a parte lá que eles faziam aqueles arranha-céus, né? Aquelas estruturas pelos prédios lá em cima, porque os Wolves não conseguiam chegar lá, não conseguia ver. Então, era uma forma de eles irem à cidade caso eles precisassem de algum recurso, né? Precisassem no alguma coisa do hospital ou enfim, alguns restos da cidade. Eles são bem inteligentes, né? Porque eles evitam conflito de toda e qualquer maneira, cara. É muito Então, inteligente. muito inteligente. Então, assim, eu acho isso muito legal porque mostraria que, tipo, realmente ali existia uma diplomacia, eu, apesar de você também ter muita crueldade, morte e assim por diante. E chegou realmente um momento em que o Cicatriz pega e fala assim: mano, a gente não consegue mais ficar só naquela ilhazinha. Então a gente vai tomar parte da cidade. E aí que começou a guerra entre os dois, as duas facções. E isso começou a ser tão real que quando a Ellie chega, os Wolves, eles assim, não estão muito tempo assim, controlando o Seattle. Em vários momentos, a Dina e a Ellie falam pô, a galera ir embora daqui, sair daqui e deixar tanta coisa pra trás. Porque o negócio entre a Fedra e os Wolves foi tão feia que uma galera realmente fugiu, saiu de pensar. Eu só penso, meu, tem que sobreviver e acabou. E ao mesmo tempo, os Cicatrizes começaram a pressionar os Wolves para que eles começassem a se deslocar, né? A sair de certos controles, né? Centros de controles para se focar ali no estádio, né? Onde eles ficavam. Que eu achei uma forma de organização bem interessante, né? Eles fizeram Muito sessões interessante. e tal, bem, bem interessante. Eu achei bem, bem legal. É muito legal, cara, se tivesse uma DLC que explicasse melhor isso. Concordo contigo, seria muito interessante. E mesmo que não fosse uma DLC em jogo, mas seria legal se tivesse algum quadrinho, sabe? Que É, alguma explicasse um pouco outra mídia. mais sobre isso. Seria legal. A minha outra teoria de DLC, mas que eu acho que essa poderia ser realmente uma sequência, né? O The Last of Us 3, é da Abby. Quando a gente sabe que no final a Abby sai lá com o Lev de barco. E a gente não sabe pra onde ela vai. E aí, o que que vai ser da Abby? A Abby vai conseguir encontrar um lugar pra ela e o Lev? Como é que vai ser isso, né? Eles estão ali em Santa Bárbara. Então eu pensei realmente numa possibilidade de a gente ver grupos de sobreviventes de outros países. Que Santa Bárbara é muito perto do México. E eu fiquei pensando comigo, será que a Naughty Dog faria uma coisa dessa, sabe? Mostrando a Abby em um lugar que não seja nos Estados Unidos? Isso seria legal, ver como que a pandemia, né, chegou em outros lugares, como foi o apocalipse, né, como os outros países se organizaram. Exato. Mostrar todas as coisas que a gente tem ali, como a gente teve em Seattle e tal, isso seria muito mais difícil de fazer numa DLC. Então, talvez a DLC seria realmente só da Abby ali, sobreviver com o Lev, até chegar numa região que, tipo, tá, ok, essa região é pelo menos minimamente razoável aqui, vamos ficar por aqui. Aí acabasse a DLC, entendeu? Aí, se fosse uma coisa mais de franquia, aí realmente mostraria mais de um outro lugar, né? Um outro país. Se aquele outro país teria uma outra organização, se teria um governo central ou não, enfim. É, porque nos Estados Unidos a gente viu que tem muitas milícias armadas, né? A galera toda militarizada. Não sei, mas imagina no México os cartéis dominarem, né? Como seria a organização dos cartéis? Seria muito louco. Uhum. Agora deixa eu pensar assim, um contexto. Da mesma forma que o Left Behind contou, né, a história da Ellie, e eu esqueci o nome da menininha. Eu também não sei o nome da menininha. Só eu chamo ela de namoradinha da Ellie. A história da Ellie, da namoradinha da Ellie. Eu acho que seria interessante mostrar também as crianças da Abby. Como foi a construção do Levi e da Yara dentro dos Cicatrizes. Porque ele é um personagem, né, trans. Como ele encontrou, né, os impasses dentro daquela sociedade, como que ela se organizava. Seria interessante mostrar, né, do início das dúvidas deles sobre a facção e a fuga deles da facção até encontrar... Nossa, você mandou bem demais, né, assim? Porque eu acho que é legal, sabe por quê? Porque, assim, a gente controlou a Abby e a Ellie, né, de fato. Isso. E são personagens que a gente se tem muita empatia, a gente ama esses personagens. Só que a gente sabe que, cara, The Last of Us é uma franquia, velho. Dá pra fazer muita coisa com The Last of Us. E da mesma forma que no primeiro jogo a gente só focou muito no Joe e jogou pouquíssimo com a Ellie, no segundo jogo foi completamente diferente, né? Assim, as dinâmicas de batalha. Então, eu não duvido que a Naughty Dog pegue e fale assim, ah, vamos pegar um personagem que a galera já conhece, mas que ela não jogou, que seria, no caso, a Yara e o Levi, ou Levi. Enfim, como vocês queiram chamar. Então, e assim, são personagens que a gente já conhece, já tem um background razoável, mas só que a gente não tem realmente essa profundidade toda. Então seria muito massa a gente ter essa oportunidade de jogar com eles. E de quebra, também já compreendeu um pouco mais dessa facção. É, porque querendo ou não, a gente não conheceu a comandante, né, do Cicatrizes. É, a gente tem poucas informações, né, pouquíssimas informações. A gente já viu muito mais de como funciona a Wolf e tal, né. É, a gente viu quem comanda a Wolf lá, que dava as missões pra Abby. Então, sim, é uma possibilidade. E também a gente não sabe como que resultou, velho. Se quem ganhou naquela guerra entre Cicatrizes e os Wolves, né? Porque, mano, muita gente morreu naquela parada. É, não apenas quem ganhou, mas como ganhou, né? Como que foi, né? A luta. Isso seria muito legal. Muito legal. Cara, eu gosto da... As facções desse jogo são maravilhosas, cara. Isso é uma construção muito legal. Muito massa. É muito massa mesmo, de verdade. Agora, a minha outra teoria, a gente também já papiou um pouco sobre isso, Lucas. Que é do tipo, cara, e a Ellie, velho? O final, cara, é muito aberto, né, pra Ellie. Porque a gente não sabe, velho, o que a Ellie vai fazer da vida. Ela vai voltar pra Jackson? Se ela voltar pra Jackson, vão aceitar a Ellie em Jackson? Se ela voltar pra Jackson, a Gina perdoa a Ellie? A Ellie tem condição de ter uma vida normal depois de tudo que aconteceu com ela? Então eu fiquei pensando nisso. E aí, será que uma DLC dela chegando a Jackson seria legal? Do tipo, e aí, como que as pessoas vão receber ela ali? Depois de tudo isso, como que ela vai falar pro Tommy se ela fez ou ela não fez o que era pra fazer? Será que ela conseguiria encarar a Maria depois de tudo aquilo? Será que a Dina está em Jackson? Exatamente! Será que realmente a Dina foi pra Jackson? Será que eu não sei ao certo, né? Se os personagens, a Dina tem pai e mãe ou o Jesse tem pai e mãe? Mas será que tem o avô da criança, né? Eu acho que sim. O Jesse tinha os pais. Eu acho que sim. Os pais até foram visitar o filhinho, o netinho deles. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar errada. Mas a Dina não tem os pais. Ela tinha só uma irmã, né? Cuidou dela por muito tempo, mas também acabou morrendo, né? E aí ela encontrou Jackson. A Dina não tem ninguém, sabe? Eu penso que ela voltou pra Jackson porque ela poderia voltar pra ter o apoio dos pais do Jesse, né? Pra cuidar do filhinho. E isso seria interessante, mas... Nossa, então... seria muito climão, cara. Nossa, muito climão. Muito torta de climão. De climão, cara. Ia ser absurdo, assim. Mas porque a Dina deixa claro pra ela. Ele, tipo, ó, se você for embora agora... Ela fala bem isso, né? Ela fala, não, quando você voltar, a casa tá vazia. É isso aí. Então, né? Assim, e aí? Né? A Ellie tem lugar? Né? Antes de a gente ter um The Last of Us 3, né? Será que não seria legal a gente saber aí? Como que a Ellie vai estabelecer onde ela vai ficar? Ela vai ser uma loba solitária? Vai viver sozinha? Ela vai voltar pra Jackson, pelo menos pra resolver algumas questões pessoais? E aí vazar de lá, se for o caso? Isso eu acho que seria uma DLC legal, porque seria muito com Left Behind, sabe? Não seria uma DLC do tipo, ah, ela tá ali, tá? mercado e tal. Não, ela estaria ali pra conversar com as pessoas, fazer coisinhas, sabe? Que nem ela fazia no Left Behind. E muita interação com os personagens. E aí, um fim, que aí a gente veria se ela ficaria em Jackson ou não. É até difícil de pensar, porque é tanta coisa que dá pra fazer com o enredo, né? São muitas opções, é por isso que a gente fez. Gente, é muita coisa. É muita coisa, cara. Eu acho que a Maria não ia gostar da volta da Ellie. Mas eu acho que por ser uma pessoa bem humana, é uma pessoa que tenta ao máximo manter os equilíbrios, né, da cidade, manter os ânimos em paz dentro da cidade, possivelmente ela ia aceitar, mas ela ia ter trocar uma ideia assim bem, bem acalorada com a Ellie e ver onde que ela poderia se encaixar dentro dessa sociedade, né? Sim. Pelo menos eu acho que ela ia ser aceita, né? Mas daquele jeito, né? Então, que eu fico pensando, será que ali, talvez, se ela voltasse pra Jackson, não exatamente ser perdoada completamente, mas pelo menos pra que ela encontrasse uma maneira de, tipo, cara, você ainda tem uma vida, você ainda tem significado, sabe? Porque, cara, a Ellie perdeu tudo. A Ellie perdeu tudo. Tudo mesmo, cara. Então, assim, será que ali não seria pelo menos um fio, cara, você ainda importa? Sabe? Eu fico pensando nisso. Então, eu acho que é uma das coisas possíveis, né? Pra também dar um temperinho antes do The Last of Us 3. E também seria uma DLC, talvez, se ela permanecesse em Jackson, tivesse ali um final um pouco mais feliz, né? De fechar, né? A história da Ellie. Pelo menos uma vez, uma coisinha feliz, né? Depois daquela viagem, né, dela com o Joel naquele parque dos dinossauros, parque da nave espacial. Pelo menos um momentinho da Ellie sendo feliz, por favor. Um pouquinho. Isso, porque aí talvez seria uma DLC que a história da Ellie fechou. Isso. Que não vai mais mexer com a Ellie, entende? Agora vai ser outros personagens. Então, assim, é uma DLC que seria possível, né? Pra fechar essa história aí, né? Fechar esse livro. A minha última teoria, mas só que aí eu acho que, eu não sei, porque não teve muita exploração, realmente, mas eu também pensei no núcleo do grupo da Abby ali em Santa Bárbara, né? Porque tinha outros presos ali que interagiam com ela. E chega um momento que esse grupo, né? Quando a Ellie chega e acaba tirando a galera da prisão lá, eles falam que a Abby tentou escapar de Santa Bárbara e por isso ela foi punida e foi mandada à praia. Então, assim, eles tinham ali um relacionamento ali entre eles naqueles meses que eles ficaram presos. Então, uma DLC talvez explicando como que foi a vida da Abby e essas interações com a galera, né? Que tava ali sendo escravizada. Mas aí eu não tenho ideia de como isso seria, porque a gente não tem muita informação, né? A própria Naughty Dog não desenvolveu muito isso. A gente não tem muita ideia do que os cascavéis estavam fazendo de fato, né? A gente fica meio perdido, né? No que poderia pensar sobre como seria a vida deles lá em Santa Bárbara. Cara, mas eu acho que seria pesado. Do jeito que a Ellie descreve, né, no diário, tudo que ela viu, será que seria viável, né, mostrar tudo isso? Porque assim, a gente viu, né, os wolves, como eles torturavam cicatrizes e tudo mais, mas não chega nem perto do que a galera fazia em Santa Bárbara, cara. E não sei, mas assim, eu acho que entre todas as teorias, essa é a menos provável, assim, não espero uma coisa dessa, né. Agora, falando em futuro da franquia no The Last of Us 3, que a gente sabe que vai ter The Last of Us 3, mano, não é possível, vai ter continuação dessa porra, velho, né? Eles ter que continuar essa merda, mano. Seria bom. Eu ia achar muito louco, na moral. Eles expandiram muito o universo, velho, pra não fazer as coisas. E é, de fato, assim, a franquia mais famosa atualmente, que vendeu horrores, né? E que não apenas teve sucesso em vendas, mas teve sucesso nas críticas, né? Porque, cara, um mundo inteiro amou esse jogo. E não, né? Com motivos, velho. Porque é um jogo sensacional, absurdo, absurdo. Então, se eles continuaram Uncharted, que pra mim é bem mediano, sabe por que não continuar, cara, The Last of Us? É um ótimo ponto, viu? Então, pensando nisso, senhor Lucas, o que, que você imagina pra um The Last of Us 3? Cara, um The Last of Us Parte 3. Depois que eu vi, né, algumas coisas que o Neil Druckmann falou em entrevista, realmente é bem complicado de pensar o que os caras fariam, assim. Eu pensaria em como ia passar obviamente, um bom tempo, né? Do segundo jogo pro terceiro. É, eu também penso num time skipzinho aí. Mas um time skip legal, assim, ó. Tipo, 10 anos pra frente, assim. E eu queria entender, ou gostaria que tivesse, uma expansão das facções. Eu não sei se seria possível, né? Mas eu acho que as tecnologias da próxima geração já vão proporcionar isso. Eu gostaria que The Last of Us fosse um jogo de mundo aberto. Caralho, isso ia ser foda, meu irmão. Mas pros caras saírem assim, é que The Last of Us 1 e 2, eles são meio que trilhos, digamos assim. Você passa por lugares muito certinhos. Você passa por um lugar que não te dá muitas possibilidades. Tem cenários bem grandes, com muita exploração em pequenos pontos. Mas não é um mundo aberto, sabe? Que você pode ir pra qualquer canto, qualquer momento. Eu gostaria que fosse alguma coisa assim, só que com muito mais profundidade. Pra você ver sair de uma cidade e ir pra outra, mas é que no momento a gente vê a Wolf como um estádio, ok. A gente vê Jackson como uma vila, talvez. E a gente vê também, né, com o Cicatriz, né, como um pedacinho, né, de terra com uma ilha lá, com o pessoal que faz a casa de madeira. Mas seria legal cidades grandes mesmo. Se os caras indo pra uma expansão bem maior, saindo, né, desses lugares pequenos, tomando uma boa parte do território e ver conflitos bem maiores. Tipo, a Wolf contra outra facção, sabe? É, ver outros personagens de comando dentro dessas facções e expandir a história pra uma possibilidade de sair até mesmo dos Estados Unidos. Mostrar como que seria, né, a vida no Canadá ou a vida no México. É, que você deu a ideia da DLC, eu até complementei falando sobre os cartéis. E seria legal ver se... Será que tem os cartéis que se organizaram até melhor do que algumas milícias armadas norte-americanas, como que eles iam ter esse conflito, né? Como que eles estariam pensando numa expansão ou não? Se eles estariam só defendendo os deles? Como que as pessoas iriam se organizar nisso? Eu acho que seria muito legal ter esse jogo, óbvio, eu acho que ia ser extremamente complexo de fazer. Ia ser absurdo. Complexo demais de fazer. É que já deve ser difícil de pensar nesses ambientes controlados, né, do The Last of Us. E eu fico imaginando o quão mais complexo deve ser num mundo aberto. Mas eu penso num mundo aberto, tipo GTA, sabe? Mundo aberto Red Dead Redemption 2, sabe? Vários lugares pra ir, exploração absurda em vários lugares. Então, e aí eu digo complexo porque aí que tá, velho. São tantas funções que não admitem pessoas novas e diferentes que você fazer um mundo aberto e realmente ia trazer, assim, conflitos muito... Que, assim, que não conflitos apenas no game em si, mas em como se envolver o game, sabe? Do tipo, tá, e aí, mano, eu vou fazer esse personagem, a pessoa vai ser esse protagonista aqui. Mas como que eu vou fazer ela chegar de Jackson a Seattle e ninguém querer matar ela, sabe? Assim, tipo, como fazer isso funcionar, saca? Eu tô dando exemplo de Jackson e Seattle, mas não precisa ser necessariamente Jackson e Seattle, que nem a gente falou aqui da geografia do jogo justamente pra dizer que, cara, isso só pega uma bordinha dos Estados Unidos, tá? The Last of Us 1 e 2. Uma bordinha. E o resto dos Estados Unidos a gente não sabe absolutamente nada de como é. Então, assim, pô, a gente tem um milhão de formas de explorar a pandemia, né, nesses outros locais. E justamente, cara, Estados Unidos, ele é um país continental, ele é muito grande. Então, é natural que uma parte do país seja completamente diferente do outro. Então, sim, uma parte do país pode ser possível, sim, criar um desenvolvimento de mundo aberto. Tipo, olha, sei lá, da Flórida até uma parte de Wisconsin ali pra área norte dos Estados Unidos, mais à direita, né? É possível fazer mundo aberto. As pessoas conseguem fazer sua jornada ali e de lá pra cá ter suas missões, ligar as cidades e tal. Agora, o outro lado dos Estados Unidos é impossível fazer isso, sabe? Aí teria que fazer um mapa todo personalizado pro jogo, acredito eu. Nem que seja um fast travel, nem que eles inventem, sei lá, algum NPC que consegue fazer um teco-teco voar pra um outro lugar, sabe? Não importa. Queria ver expansão, ir pra outros lugares, em outros países, estados bem maiores, e ver como que as pessoas se organizaram nesses lugares. E sei lá, será que alguém em algum canto, além dos vagalumes, chegou numa possibilidade de cura? Ah, agora você entrou numa coisa muito interessante, porque é uma das minhas teorias. teoria. Tanto a Ellie quanto a Abby, eu acho que caso a Naughty Dog queira permanecer com essas personagens por elas serem muito importantes pra franquia, eu acho que ambas as personagens ainda podem sim ter algum objetivo, alguma busca por uma cura. Ainda que, tipo, essas personagens não tenham pensado nisso no segundo jogo. Mas eu também penso num time skip, e esse time skip traria talvez essa possibilidade do tipo, caralho, velho, então a gente ainda tem esperança de tentar uma cura? Será que isso é possível? E aí, será que uma continuação da franquia seria do tipo a Abby vendo que é possível ter uma cura? E aí, a gente poderia ter uma parceria inusitada, porque ela sabe que a Ellie é imune ao vírus? E aí, será que ela teria coragem de encontrar a Ellie ainda? E tentar fazer as coisas darem certo? Aí a continuação do jogo seria algo do tipo a Abby e o Levi tentando escoltar a Ellie pra um outro lugar? Possivelmente. É a jornada deles pra encontrar a Ellie, né? Encontrar os rastros da Ellie. E aí que tá, a gente não sabe se a Ellie ficaria em Jackson ou não, aí teria toda aquela questão... Se Jackson ainda existe. Isso. E como também rolou um time skip, a Ellie também já estaria mais curada, estaria mais amadurecida, estaria já entendido toda aquela aquele passado dela e tudo mais, sabe? Então seria não teria mais aquele ódio, aquela rivalidade entre as duas, sabe? Como seria uma conversa das duas? Tipo, nossa, a Abby velho. E o Levi chega... então, você gostaria de morrer pra gente fazer a cura aqui? Então, mas aí que tá. A gente só teve uma versão médica da cura, né? Que foi no The Last of Us 1. Podia ser de outra forma, em vez de... Exatamente. Em vez de dissecar a Ellie, as pessoas encontram uma outra maneira. Exatamente. Então, porque é aí que a gente tá vendo. Eu tô falando isso de uma outra possibilidade de cura, porque aqui com o coronavírus, o que a gente tá vendo na nossa realidade, países diferentes fazendo vacinas partindo de pontos diferentes, né? É claro que tem toda aquela questão de você ter que seguir os protocolos? Os protocolos científicos e tudo mais, mas ainda assim os países, eles foram por vias um pouco diferentes para fazer as suas vacinas e estão testando. Então, assim, é sim possível a gente pensar numa vacina em The Last of Us que não seja aquela que tem que cortar o córtex do cérebro, velho. Então, e aí, se a Abby acaba descobrindo uma parada dessa junto com o Levi e com o restante dos vagalumes, ou o que seria os vagalumes, com outro nome, né? E aí, será que ela tentaria fazer isso? Tentaria fazer essa jornada? Tentaria seguir os passos da Ellie pra conversar com ela? Falou assim, olha, a gente chegou nesses passos aqui, só que a gente precisa de uma pessoa imune. Aí seria interessante. Seria um game changing absurdo, cara. Teria toda a jornada, né? Da Abby, que nem a gente teve na Ellie lá, fazendo todas as coisas em Seattle, até a Abby achar a Ellie. E aí, quando ela achasse a Abby, tivesse toda aquela... A Ellie tivesse todas aquelas conversas e tudo mais. E aí, se a Ellie aceitaria ou não? E se aceitasse, como que seria? Você controlaria ela pra chegar até o lugar que precisar chegar pra entregar as coisas? Enfim, como que isso e como que seria a dinâmica disso, sabe? Eu acho que seria um terceiro jogo pra finalizar completamente a história das duas, sabe? Tipo, fechou mesmo. Vai ter, óbvio, vai ter as bosta que a gente costuma ter, né, em The Last of Us. Decisões complicadas, mas eu acho que seria um ponto final legal. E aí que tá, que nem você falou dos cartéis, eu acho que dá pra juntar todas essas ideias, sabe? Porque, por exemplo, se a Abby for pra um lugar que não tá exatamente nos Estados Unidos, sabe? Se for no, na divisa entre países. E se ela tiver nesse time skip todo, tivesse ido pra Cuba, que é um, sabe? Que é uma referência médica. Como eles lidaram com a pandemia, né? Em Cuba. Será que a pandemia chegou até lá, né? E isso, porque eles são um país fechado. Mais fechado, né? Não, eles são completamente fechados, mas bem mais fechados que os Estados Unidos. É até difícil de pensar, né? Acho que não chegou, não. Então, porque é aí que tá. Até poderia chegar via avião difícil, porque os infectados ficam muito doidos, né? Então eles iam derrubar tudo. Em pouquíssimo tempo. A possibilidade talvez seria via mar, né? Mas eu acho que os caras iam perceber que o que a galera tava meio doente, assim, já... Então, é aí que tá. É por isso que a gente tava falando disso aqui, de a gente ter perspectivas de outros países, porque Cuba, justamente por ser uma referência médica, eu acho que eles tratariam a pandemia de uma maneira muito diferente dos Estados Unidos. E Cuba é uma ilha, cara. É aí que tá. Eles ficam mais isolados. Então, é realmente muito mais difícil de chegar infectado até lá. Então, e aí, sabe? Será que é possível, né? eu tô falando de Cuba, mas pode ser também outras ilhas por ali, sabe? Bahamas, e vir mais pra América Central ali, mais pras ilhas, né? Tem Trinidad e Tobago, tem o próprio Haiti. O mas Havaí. Enfim, também. Então, assim, eu acho que seria muito legal, sabe? Se rolasse esse time skip e tudo mais, e a gente tivesse essa versão um pouco mais diferente. Porque a gente já entendeu no primeiro jogo e no segundo jogo que os personagens, eles encontraram sua redenção, sabe? Encontraram a sua humanidade. Ainda que a gente saiba que a Ellie tá toda fodida ainda da cabeça, mas ela encontrou a resposta dela. E a resposta dela é o que você falou, cara, foi o perdão. Do tipo, é isso, velho, eu tenho que lidar com isso. Matar essa pessoa não vai resolver nada pra mim. E agora tem uma pessoa que depende dessa pessoa que eu vou matar. Então, eu vou tá tirando o Joel dela, né? É mais ou menos isso. Então, cara, ela encontrou a resposta dela. Eu tenho que lidar com essa realidade. Eu perdi tudo, mas eu tenho que encontrar um novo objetivo. Tenho que encontrar uma maneira de viver. É uma possibilidade. Eu acho bem, bem plausível até que isso aconteça. Eu não sei como seria a conversa, né? Entre a Abby e a... Não, eu acho que o Levi seria meio apartar. A pessoa que ia intermediar, né? Isso, do tipo... Eu acho que elas vão trocar uns socos, sabe? Eu acho que é meio difícil, mas ele ia dar uma equilibrada. Não, cara, olha, ó, calma, não é assim. É porque ainda, entre tudo que a gente sabe de The Last of Us, a galera não sabe muito conversar. É, o trato social deles é péssimo. É e horrível. O Levi, ele quebrou muito isso, né, com a Abby, porque ele fala demais, ele ajudou a Abby com medo dela de altura, sabe? Ele tem toda aquela questão que ele aprendeu muita coisa com os próprios dogmas lá deles, dos cicatrizes. Então, ele tem um pouco daquela oratória, eu diria, sabe? Ele tem um tato melhor social pra conversar e tudo mais. E ele não é uma pessoa que gosta da violência. Ele realmente faz as coisas de último caso se tiver que sobreviver. Ele tem uma diplomacia bem legal, assim. Ele parece ser a consciência da Abby, né? Em muitos momentos. É que traz ela pra realidade, entendeu? Faz ela ser mais racional e humana mesmo, né? E, então eu acho que, assim, apesar disso ser muito difícil, eu acho que é possível numa continuação de franquia. Você tem mais alguma teoria pra além da expansão generalizada que você pensou? World building é absurdo. É. Mundo aberto, sandbox. Nossa, eu ainda acho que só isso. Não tem outras teorias nem hipóteses. Acho que é isso. Agora eu também queria fazer uma pergunta pra você. Você acha que a Naughty Dog teria culhões de falar assim, galera, a história delas acabou. A franquia agora vai ser completamente diferente. É, eu acho que não. Você acha que a Naughty Dog não... Tipo, olha, eu sou doida, mas não tanto. Olha, eu acho que eles não iriam criar algo totalmente novo. Uhum. Eu acho que eles iam fazer sem menção ao Joel, Jackson, Wolf, tudo que eles já criaram agora, porque fazer algo tudo novo, não sei se seria uma escolha muito inteligente, não. Porque eles levaram muito tempo pra criar tudo isso, pra descartar assim. Também acho. Por isso que eu fico pensando que, assim, antes, eu acho esse world building que você mencionou possível, mas talvez não pra um 3, sabe? Seria pra um 4, talvez? É, né? Talvez assim, quando a gente tiver realmente ali decidido os passos da Abby, o que que é a Abby, sabe? E o que que é a Ellie. Porque nesse 2 a gente tem aí ainda essas coisas muito abertas. Se eles conseguirem fechar isso em DLC, beleza. Aí esse world building, puta merda, muito possível, sabe? Eu acho que seria muito mais complexo, sim, mas seria muito mais gostoso de você jogar. Pegaria outro tipo de história, né? Teria outros... ainda que faria parte ali do contexto que a gente já teve no 1 e no 2. Teria ali um outro protagonista que encabeçaria aquilo ali e que daria nortes legais pra história. Realmente como um Red Dead Redemption, como você disse, que você pode ser livre pra ir pros lugares. Mas, enquanto eles não conseguirem fechar muito bem a Abby e a Ellie, eu acho que eles vão continuar focando nas duas, sabe? Porque a Abby, sim, a gente jogou com ela no The Last of Us 2 e a galera amou a Abby, cara. Sensacional. Tanto a Abby quanto a Ellie, cara, elas são incríveis no jogo, sabe? Você realmente se apega muito a elas. Muito, muito, muito. Por isso que tem todo aquele sentimento no final, do tipo, cara, eu não quero fazer isso, eu não quero bater na Abby. Para, sabe? Então, eu acho que eles tentam aproveitar um pouco isso, sabe? Porque ainda são personagens que são muito bem construídas, que tem muito a entregar e que a comunidade ama pra cacete. E também tem a questão do Levi que você falou, que é possível também usar ele. Que ele também é um puta personagem amorzinho. Cara, seria legal também se a gente pudesse usar ele. No caso, vai, se rola um time skip doido aí e você não consegue jogar tanto assim com a Abby, mas você consegue jogar mais com o Levi, aí seria legal também, sabe? Mas ainda eu acho que eles vão permanecer nesse núcleo aí desses personagens principais. E por isso mesmo que eu pensei também numa teoria, uma segunda teoria, que complementaria alguma DLC, sabe? Por exemplo, a DLC que eu falei pra você da Ellie pra Jackson. Também depois de um time skip legal aí, não sei, 10 anos, vai, mas pode ser uns 5, 6 anos aí. E se ela realmente amadurece, seja em Jackson ou não, independente do que acontece na DLCzinha que a gente citou aqui. E se ela tiver mais bem consigo mesma, entenda que talvez o principal objetivo dela em vida seja encontrar uma cura, porque ela é imune. Ou encontrar uma pessoa, né, que... Isso, não precisa, sabe? E se depois de passar um tempo ali, depois ela ter resolvido todas as suas questões psicológicas, pessoais, sabe? Ter entendido seu passado e já ter vivido aquilo que ela queria viver num tempo. Talvez sendo feliz com a Gina, talvez, ou talvez não sei, talvez com outra garota, enfim. Mas depois desses anos ela perceber do tipo, cara, esse mundo já tá uma merda. Tudo que eu vi em Santa Bárbara, tudo que eu vi em Seattle, tudo que eu fiz pra Abby, tudo que a Abby fez pra mim. Será que se a gente tiver uma vacina, isso acaba? Eu acho que acaba, porque não vai mais ter essa... Não vai ter esse jeito caótico de se viver. A gente não vai ter medo de sair dos lugares, sabe? E ser infectado. Oh, isso é verdade, né? Depois que eles descobrirem uma cura, como que eles vão repartir as coisas novamente? Que aí tem essa questão, né, de recriação dos Estados Unidos. E Jackson pode ser um bom exemplo disso. Ser reconstruídas as migalhas e tal. Será que os Wolves vão gostar disso? O primeiro passo da Ellie seria tentar uma vacina. Se ela conseguisse uma vacina, ela teria realmente uma responsabilidade diplomática, acho que muito grande. Ela seria uma figura. Seria uma líder, sabe? Digamos assim. Porque a gente viu lá em Seattle, por exemplo, que muita gente que tava com os Wolves só tava porque, velho, não tinha outra escolha. É, os vagalumes meio que... O país perdeu a confiabilidade, né, nos vagalumes e começaram a se agarrar em outras coisas que pareciam ser muito mais robustas, né? Isso. E mesmo quando a gente vai lendo os recados ali, a Ellie tá em Seattle, a gente vai vendo que muita gente que deixou as coisas e fugiu de Seattle, tentou fugir dos Wolves, tentou fugir da Fedra, eram pessoas comuns, sabe? Tipo, que não queria estar no meio daquela bosta toda. E com a vacina, muita coisa disso mudaria, sabe? Porque as trocas sociais mudariam. Ninguém ia precisar mais ficar com medo de sair dos lugares, sabe? De encontrar infectado, de ter que ficar morando como se tivesse uma prisão, sabe? Então, eu acho que as coisas poderiam mudar naturalmente pra quem não quisesse mais sangue, sabe? Pra quem não quisesse mais ficar brigando. Mas, assim, eu acho que as facções ainda poderiam existir e poderiam querer o poder e tal, mas eu acho que elas se fragmentariam demais, sabe? Porque tem muita gente, tipo, que nem a própria Mel, saca? Ela tava lá, mano, nos Wolves, porque é o que a gente falou aqui, mano, não tinha o que fazer, não tinha pra onde ir. Ou ela escolheu Cicatrizes, que era um bando de doido, né, fanático religioso, ou você tentava uma outra facção que te permitiria ficar vivo, sabe? E é interessante que a Mel mesmo, ela é um bom personagem, que ela vê de bons olhos, não é mesmo? Montando naquele apocalipse, aquela loucura, ela acha interessante permanecer, né, com a gravidez, ter o bebê, formar uma família e tal. Aquele ambiente ela acha ok, tá segura ali, sabe? Tá tipo, dentro. Mas ela fala, ela se vê que ela tem uma crítica, porque ela fala, ó, você pegou pesado lá em Jackson. Eu não perdoo o Joel também, que o que ele fez é imperdoável. Eu também acho que ele não merecia mais viver. Só que o modo como você fez as coisas é que foi errado. E ela também diz do tipo, e você vê que ela era médica, né, a Mel? Assim, ela ia pra conseguir mantimento, proteger algum local dos Wolves e tal, mas ela também ficava muito no fundo, tratando as pessoas, né? E aí que tá, se tivesse que nem ela e o Owen estavam procurando uma coisa mais suave também. Eles não queriam ficar ali, né? E o Owen também chegou uma hora que cansou, velho, eu cansei de ficar matando a galera, de cada vez mais ser cruel, de cada vez mais usar tortura, sabe? Tipo, mano, isso não é vida, que vida é essa? Eles queriam dar um basta, né, naquela loucura, né? Então assim, se o Owen, que era dos vagalumes, pegou em arma pra caralho, que fez tudo aquilo, não queria mais aquilo, então imagina as pessoas mais sabe? Que estavam ali, por exemplo, no comércio do estádio, só vendendo as comidas. Só, sabe, fazendo a comida, entregando pra galera. É, os caras lá fazendo uma cantina, o outro lá fazendo uma academia, o outro pessoal lá fazendo uma classe. Tem todas as profissõezinhas, tudo bonitinho, né? Tudo meio organizadinho. Isso. Então eu imagino que se a Ellie muda um pouco essa concepção da sua importância, que ela pode ser independente e procurar uma forma de talvez mudar essa situação, muita coisa pode mudar em toda a construção do contexto social, político, econômico, de saúde e assim por diante, sabe? Só que isso é muito difícil de esperar de uma Ellie, né? Porque é o que a gente já falou, velho. Ela nasceu na pandemia. É muito difícil ela ter esses pensamentos mais do tipo, ah, vou ser mais cidadã, vou ser altruísta, vou pensar no próximo, vou pensar numa sociedade. É difícil de pensar numa Ellie assim. Só que depois de tudo que aconteceu com ela, que a gente viu toda essa bad que aconteceu com ela, ela pode agora encontrar um caminho mais tranquilo, menos sanguinário e tudo mais. E quem sabe aí, depois de uns 6, 10 anos, será que a gente poderia ter uma Ellie realmente diferente? Porque a Ellie teria ainda 30 anos, mano. Seria nova. É, seria. É, apesar de The Last of Us ser uma franquia enorme e que dá muitas possibilidades, eu acho que vale sim ter um terceiro jogo pra finalizar a história da Ellie. Dá pra fechar a história das duas num jogo só, sabe? É, mas eu acho que precisa, sabe? Desse fechamento. É, seria um final bem justo, né? Sim. Seria bem... bem ok, assim, pra história pegar, assim, na mãozinha de todos os jogadores e falar assim, tá aqui o final, é isso aqui, e finalmente vamos ter um pouquinho de paz nesse mundo absurdamente caótico, né? Isso. Eu acho que a gente falou muita coisa que foi importante, a gente trouxe todas as contextualizações. Foi longo, gente, eu sei, mas foi uma jornada muito legal falar todas as possibilidades do que a gente pode ter aí pra um terceiro jogo. A gente pode errar completamente todas as nossas teorias. A intenção, eu acho que também não é acertar, mas discutir as possibilidades. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agradeço você, Lucas, por ter participado bastante aqui desse episódio. Muito obrigado pelo convite. É, se você quiser fazer seu jabazinho, pode fazer, fica à vontade. Eu não sou muito presente nas redes sociais no momento. Em um futuro próximo, eu vou aparecer com algumas propostas. Me sigam lá no Twitter. É @lucas_kevin. Não, não tenho muito o que dizer, não. É, se vocês precisarem de um profissional massa pra cacete em desenvolvimento de jogos, também em programação no geral aí, e Lucas é porreta, tá? Podem confiar nele. E é isso, velho. Gostei muito de fazer esse episódio, foi o mais longo do Cantinho da Pata então, mas eu tava empolgadaço de falar desse jogo maravilhoso. E a gente se vê nos próximos episódios, também vão ser muito delicinhos, vocês vão adorar. E a gente fica por aqui, eu espero na próxima. Falou pra vocês. Falou, galera.